Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu adoro aquele filme que a mãe se apaixona pelo próprio filho. Todos nós amamos. Falando assim é tão... Exato, né? É muito errado. Aqui é o Tucano e... Never End Story! Nossa, mano! Nossa, piada! O cara quer falar mal do Bruce Dickinson depois. Brincadeira, viu? Aqui é o Marcelo e que saudade eu tava dessa vilania russa raiz, essa vilania moleque. Fascista. Comunista. É. Socialista. Pois, aqui é portuguesa e os dieiros pira. Os dieiros pira com os jornetins. É, aqui é o Azaghal e eu quase tive razão. Por quê? Porque não. Eu falei que o Billy era um monstro. E de certa forma ele era, mas não era. Mais ou menos. Todo mundo era. Ele foi o único que não foi, na verdade, né? Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da terceira temporada de Stranger Things. Melhorou? Melhorou? E aí? E meias. Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails de Caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é um dia muito maneiro, porque tem Nerdcast empreendedor! E olha, a gente vai fazer uma coisa muito maneira aqui. Nós e Flávio Augusto vamos falar de um produto novo. A gente vai fazer o raio-x de um novo produto. Flávio Augusto vai falar de um produto novo da WhatsApp. Certo? Que tá aqui todo mês também com o Nerdcast Speak English. A WhatsApp vai lançar um produto novo. E normalmente o que acontece? Você vê um produto novo sendo lançado, marketeado e tal, e as pessoas consomem ou não, essas coisas. Só que o que aconteceu? Falando desse produto novo, ele vai, obviamente, estar fazendo propaganda desse produto novo. Mas logo depois a gente vai entrar na mente de um empresário ao criar um produto novo. É o raio-x desse produto. Making off de um novo produto. É muito maneiro, ou seja... Não é um raio-x, é uma tomografia computadorizada. Quantas propagandas você já viu de um produto que logo depois você pôde analisar o que tá na cabeça do empresário ao criar esse produto? Amiguinho. Cara, muito maneiro o Nerdcast empreendedor desse mês, cara. Tá na sua timeline já, oferecido por meusucesso.com, que você sabe que cria todos aqueles documentários de estudos de casos dos maiores empreendedores do Brasil, os caras que fizeram sucesso e contam a história de como fizeram sucesso, acertos, erros, tudo isso acumulado em documentários incríveis, cara, que você pode acessar no link que tem aí no post com 7 dias grátis. Se você não tem um cadastro lá, acesse, você tem 7 dias grátis com acesso a todos os conteúdos do meusucesso.com. E a WhatsApp não vai ficar longe disso, escute o Nerdcast Empreendedor para você entrar na cabeça do Flávio Augusto ao criar um novo produto para uma de suas empresas. Certo! Queremos falar também da Nerd Store, porque haja cinquentão, Azaghal! Olha só! Acha! Seguinte, tá rolando de novo na Nerd Store o Haja Cinquentão. O que que é? Todas as camisetas da Nerd Store por apenas R$50 cada, rapaz! É isso, 50, olha só. Todas as camisetas da Nerd Store por apenas R$50 cada, meu amigo! Várias estampas campeãs de venda estão voltando, como a camiseta Stranger Waffles, Azaghal, arte de Butcher Billy. Que fez a camiseta, a mesma camiseta da Mia Wallace que você chamou a atenção do Brad Pitt lá, que ele ficou tal, não sei o quê. Butcher Billy, mesmo artista, fez a camiseta Stranger Waffles, rapaz. Também tem a camiseta Awesome Mixtape, está de volta. I'm Hooked on a Feeling. Muito bom. Camiseta The Last of X, incrível também, está de volta na Store. E a camiseta Red Clown, Azaghal. Tudo que você tá vendo aí no aplicativo do Jovem Nerd, tem link aí no post. todas essas camisetas voltando por apenas R$50, rapaz. Aproveita, enche o seu carrinho com 50 camisetas. Aproveita. Logo, essa promoção vale para todas as camisetas da loja, desde lançamentos até essas reposições. É a última chance, porque só até dia 31 de julho de 2019, só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Vai lá, nerd! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 27 minutos e 18 cabelos de chapeleta. Quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue essa semana. E a gente tem um recado aqui do nosso querido amigo de longa data, fã do Jovem Nerd, Felipe Passos. O Felipe Passos passou por um perrengue inacreditável. Teve parada cardíaca de 2 minutos. Meu Deus! Sim, esteve entre a vida e a morte por... É sim, sim. Mas ele teve parada cardíaca e morreu. Não, porque a morte é só depois do cérebro, entendeu? O cérebro dele estava ok. Tem um filme do Kiefer Sutherland. Eu lembro desse, Linha da Vida. Mas e aí? Ele tá bem, senão a gente não estaria falando disso, né? Ele tá bem, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá bem, tá? Ele tá recuperado, mas ele teve um problemaço que fez com que ele precisasse de muitas bolsas de sangue. Quantas? 18 bolsas de sangue. Caraca! Salvaram a vida de Felipe Passos, fã do Jovem Nerd de longa data. Então, esse negócio de doar sangue, a gente fala toda semana, há anos a gente estimula as pessoas a doarem sangue, falando que doar sangue salva vidas. Aqui está o relato de Felipe Passos, dizendo que as bolsas de sangue salvaram a vida dele. Caraca. Assim, obviamente, vários outros fatores, inclusive... Mas sem bolsa de sangue não dava. Não dava, exatamente. Então, cara, essa é a prova de que quando você vai doar sangue, mesmo anonimamente, mesmo sem saber para onde vai o seu sangue, ele chega numa pessoa que precisa. E por que que você tem certeza que o seu sangue não vai estragar e ser jogado fora? Porque o... Talvez ele esteja estragado dentro de você, mas... E se estiver estragado dentro de você, realmente, aí é outro problema. Mas quando você doa sangue, seu sangue é utilizável e vai pro banco de sangue, ele sempre vai ser utilizado, cara. Mesmo porque os bancos de sangue sempre estão com os estoques muito baixos. Exato. Então não sobra sangue. Não sobra. Então essa é a prova de que o seu sangue doado vai alcançar uma pessoa que precisa dele. E ó, como se gastaram muitas bolsas, precisamos repor esse banco. E o Felipe, pô, mandou mensagens muito emocionado pra gente, cara, agradecendo por a gente fazer essa parada de estimular as pessoas a doarem sangue toda semana, porque isso faz diferença, e ele veio dizer que fez toda a diferença na vida dele, que foi salva graças a isso. Graças aos médicos que ressuscitaram ele também. Claro. A todos os outros fatores, mas se não tivesse sangue disponível, ele não teria sobrevivido. Então, cara, doe sangue. Eu quero agradecer demais ao Daniel Batista Pedrosa, a Karina Ferreiro, o Vitor Hugo Marques, ao Hugo Namba, a Patrícia Kumagai, ao Joilson de Brito, Natan Scavone, Leonardo Vieira, Matheus Retameira Gonçalves, Laura Carvalho e o Nathaniel Lopes. Muito obrigado. Além disso, pode ser doado sangue diretamente. A Priscila tem link aí no post. Você pode fazer doação de sangue diretamente para uma pessoa. Se você estiver na praça daquela pessoa, é só ir a qualquer banco de sangue. Tem link aí no post para saber mais informações. Cara, doe sangue. Mande sua foto doando sangue aqui para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente sempre agradece e continua estimulando. Isso, muito obrigado aí a todo mundo que doa sangue. Há tantos anos que a gente faz essa campanha pro bono aqui no Jovem Nerd. Exatamente. E, cara, faz a diferença. Um abração pro Felipe Passos! Valeu, rapaz! Agora não vai me cortar o dedo, né, cara? Ele tá com sangue de muita gente lá dentro, mano. É verdade. Rodrigo Sartori Bogo, 25 anos, geógrafo e mestrando em geografia, Florianópolis, Santa Catarina. Olá, estimados nerds, quaisquer que sejam. Ao ouvir todo o sofrimento do Sr. K no aeroporto de Montevidéu, Azaghal, me senti instigado a contribuir com minha história de viajar e se fuder na capital uruguaia. Final do ano passado, eu e os amigos meus decidimos fazer uma road trip de 2 semanas no nosso país vizinho. Aproveitando a virada dele, ele é de Santa Catarina, então só aquele road trip ali pra baixo. Atravessa o Rio Grande do Sul e chega no Uruguai. Chegou lá. Fomos em 8. 6 rapazes e 2 meninas. Em 2 carros, viajando do interior e litoral de Santa Catarina até o território uruguaio. O plano era conhecer cidades pela costa do país, passando a virada em Punta del Este e finalizando em Montevidéu e Colônia do Sacramento, pra depois retornar à nossa terrinha. No caminho, nossas estadias foram em campings e hostels baratos, típicos de uma viagem low cost, que é coisa de jovem. Ok. Primeira metade da viagem, nada muito fora de controle, além de meros brasileirinhos subestimando o sol uruguaio e se queimando horrivelmente. Gasolina superfaturada, gripe atacando os viajantes, mosquitos, aranhas e calor infernal nos campings. Pneus furados, tempestades cinematográficas e até peripécia de, na virada, levar um cooler cheio de coisa pra praia e ao chegar lá percebemos que esquecemos a bebida. Puta que... Gênio. Parabéns, essa foi um se fuder profissional. Mas, como eu disse, isso é pouca coisa. Foi em Montevidéu que as coisas deram errado. Isso foi só um preview. Primeiramente, um dos nossos amigos começou a empolar pouco tempo antes, pelo corpo inteiro. Aí os hostels baratos, essa é a parada. No hostel de Montevidéu, a coisa se agravou. Ele começou a passar mal, chegou a convulsionar. Meu Deus, gente. E bater a cabeça no banheiro. Meu Deus, cara. No hospital, a suspeita de outro amigo nosso, médico, se concretizou. Era catapora. Nossa. Não acredito. Que cagada, meu Deus. Cagada arrumada, como diz o Fred. Não teve jeito, ele foi obrigado a no mesmo dia pegar um avião de volta pro Brasil, algo que por sorte o seguro cobriu. Não é por sorte, o seguro tem que fazer isso, né? O seguro cobre. Se você fizer um bom seguro. Exato. Né? Se você faz um seguro de viagem e tem uma roleta. Entendeu? De cobre no cobre. Então, não faça isso. Não faça o seguro de viagem que é sorte. Faça o seguro viagem que vai te salvar. Exato, pelo amor de Deus. Bom, decidimos manter a viagem sem eles. Olha, tivemos uma baixa. Pau no cu dos prejudicados. Ora, o que poderia piorar? Bem, o hostel que ficamos na cidade supracitada não tinha estacionamento, então deixamos os carros na rua. Não deu outra. Na madrugada seguinte, quebraram o vidro de um dos carros e depenaram o carro inteiro. Mas é claro, né, gente? Você não viaja pra se dar bem. Você viaja pra se fuder. Por sorte, olha aí, vem por olha sorte. Olha essa sorte dessa galera. As coisas mais valiosas estavam conosco dentro do quarto. Mais uma vez, isso não é sorte, gente. É, isso aí é o mínimo. Exatamente. Quem é que deixa qualquer coisa dentro do carro? Pois é, gente, olha só. Eu não tiro o volante do carro porque é muito difícil. Sério. Só foram roubados os materiais de camping e cama. Menos pro nosso amigo médico, que ia passar um mês de estágio em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Após a viagem, teve usurpada uma mala com roupas para um mês. Além do estetoscópio e o jaleco. Puta, cara, que vacilo. Cara, pra que o cara vai roubar o estetoscópio? Caraca, é muito difícil de pôr. Roubando do médico. Exato, né, cara? No fim, o seguro cobriu também o conserto do vidro. Então seguimos o plano de viagem até o final. Claro, já sem o mesmo clima de antes e já com o mindset de que viajar é se foder. Lê o segundo e-mail, já tô longe aqui do monitor. Você tá longe do monitor? Tô com preguiça também. João Desgraça... que ele escreveu. João Desgraça, 30 anos. Por conta de um detalhe levemente nojento ao final da história que vou contar, a minha viagem recente, prefiro não identificar. Empresário São Paulo SP. Vamos lá, João Desgraça. Olá, nerds! Esse ano, decidi que comemoraria meu aniversário em uma quinta-feira de junho, com uma festa para cada dia até o final de semana. Porra! 4 dias de festa. Não é tanto assim. Quinta, sexta, sábado e domingo. Ele começou na quinta e até o final de semana. É, mas ele tá financiando essa... Ele não falou nada disso. Ele falou que ia fazer festa. Se ele apagar, é outra coisa. Logo em seguida, na segunda-feira, como presente de aniversário, por eu ter batido todas as minhas metas do primeiro semestre, me daria uma merecida esticada de um mês nas terras acima da linha do Equador. Mais especificamente, o país que a Zagal adora, um outro no Oriente Médio, e finalizaria em um dos estados dos Balcãs, onde há muita praia. Olha aí. Eu hospedaria 5 amigos da minha casa. Na semana da primeira festa, eles começaram a chegar de diferentes cidades do país. Foram queridos por terem viajado pra me ver, olha aí. Na quarta-feira nos reunimos para ir em uma festa de arromba com muita bebida e música. Na virada da meia-noite seria oficialmente meu aniversário, então todos aguardaram um momento para me parabenizar. Rodeado de tanta alegria, eu levemente embriagado comecei a pular, e aí pisei errado e caí de mau jeito em uma valeta. Nossa senhora. É claro. Um craque. Ai, e vi estrelas. Ai, meu Deus. Me segurei em um dos meus amigos e ao tentar me apoiar para levantar, comuniquei. Acho que quebrei alguma coisa do meu pé. Me fudi pela primeira vez. O resultado foi que eu rompi ligamentos do tornozelo e, de acordo com o médico, eu deveria manter o pé imobilizado e manter repouso por 3 semanas para que os ligamentos cicatrizassem. Foi muito desafiador pegar todos os voos das minhas férias com bota ortopédica. O cara foi, maluco. Caraca, mano. Parabéns. A cor não poderia tirar em momento algum. Podia tirar a bota ortopédica. Por sorte, minhas passagens de ida e volta pro Brasil eram business class. Ah, meu amigo. Tá fraco, né? Então, ao menos esticada, minha perna ficou durante as 12 horas de voo. Cheguei descansado de manhã cedo na primeira cidade do meu destino, às 8 da manhã. Comuniquei-me com meu anfitrião em um site de hospedagem de temporada e ele foi insistente de que o check-in só poderia ser feito às 3 da tarde. Resolvi então fazer um breve tour pela região norte enquanto aguardava. Me fudi pela segunda vez. Deus do céu. Você foi de business. Você tem que ter um contraponto aí, né? Porra. O Jovem Nerd recentemente mencionou que visitou a cidade em que estava fazendo muito calor, mas muito calor mesmo. É a mesma cidade que fui e posso endossar a constatação. Um mormaço sólido do lado de fora e um piscinão de vapor. E eu tinha que me entreter por 7 horas até o horário do check-in. Só consegui gastar 4 horas passeando e decidi ficar sentado no chão da estação de trem, que pelo menos ventava até as 15 horas. Acabei adormecendo como um indivíduo. Gente deitado no chão sujo do país dos outros. Deus do céu, cara. Com ligamento rompido. Quando deu a hora, chamei um carro por aplicativo e fui rapidamente para o endereço, chegando às exatas 15:03. Me fudi pela terceira vez. Não havia elevador. Claro que não. Carreguei de degrau a degrau até o quarto andar os 10 quilos da minha mochila e os 23 quilos da minha mala no calor de verão europeu, num ambiente fechado, sem ar-condicionado, é claro. Eu sei o que, que é isso. Eu já passei, só não tava com o pé quebrado, mas eu levei muito mais malas e eram 5 andares. Nossa. Ao abrir a porta do pequeno estúdio, me fudi pela quarta vez. O serviço de limpeza não tinha sido feito e a bagunça do hóspede anterior estava lá e incluía lençóis manchados e aparentemente viscosos. Caraca, e um banheiro... meu irmão. E um banheiro completamente urinado. Puta, o ser humano tem que acabar, cara. Olha esse tipo de gente, meu irmão. Não é possível. Possivelmente a pessoa que ficou lá antes era fã do girocóptero. Ai, que nojo, cara. Puta merda. Não bastasse a surpresa perceber que não ventilava no apartamento. O que visivelmente faria meus dias e noites lá muito difíceis sem ar-condicionado. Passados alguns dias, quando fui sair do Oriente Médio, me fudi pela quinta vez. Quando a imigração suspeitou de um brasileiro solteiro viajando sozinho de muleta com o pé engessado. Cacete, cara. Me levou pra salinha de segurança pra responder muitas perguntas e passar raio-x em cada centímetro dos meus pertences, na frente de 6 policiais armados até os dentes. Agora, o detalhe que não prometi. Não sei se por conta do estresse ou pelo calor, eu comecei a ter uma reação alérgica na pele e tive muitos pelos encravados no início da viagem. Meu Deus, cara, mas o corpo inteiro? Ou só onde tinha bota? Ou na barba? Não um, nem dois, mas 7 ao total, simultaneamente em todos os lugares diferentes do meu corpo. Aí, que isso? Aí é drama demais. Como? Esse cara também é um leitinho com pera do cacete. O cara viajou de business, ai, ai. Subiu 4 lances de escada e teve 7 pelos encravados e tá achando que se fudeu? Ah, meu irmão, eu tô na fila, cara. Então, olha, em vários lugares do meu corpo, com próximos ao umbigo, perto da virilha, coxa, até as nádegas. Descobri que pelo encravado pode calar rapidamente para um problema sério quando a gente espreme e bactérias encontram naquele lugar perfeito para começar uma pequena civilização, chamada de furúnculo. Meu Deus do céu. Eu não dei importância no início da viagem, mas quando cheguei aos Balcãs, eles estavam muito grandes. Mas muito grandes mesmo. A ponto de... Não, peraí. Que tipo de pessoa que espreme um pelo encravado? Bom, é realmente o candidato ao furúnculo. Porque é assim mesmo que ele vem. A ponto de que eu espremê-los com muita dor e eles saírem com quantidade em anexo de pus. Em anexo, o cara mandou foto do Pus. Ele mandou? Não, peraí. Em anexo? Eu acho que ele tá falando que o Pus veio em anexo. Ah, entendi. Ele tirou. Caraca, não, meu irmão. Me fudi pela sexta vez. Acionei seguro viagem, graças a Deus. Fui pro hospital universitário da cidade, no qual levei um chá de cadeira de 3 horas até ver a cara do doutor. Very, very bad, disse ele ao ver o estado em que eu deixei a infecção evoluir. Meu Deus, cara. E talvez para me sacanear, me fudi pela sétima vez. Ele mergulhou a cabeça de um cotonete com água oxigenada pra dentro do furúnculo e sacudiu muito, me causando uma imensa dor. Como se um alien estivesse tentando entrar pra debaixo da minha carne. Esse negócio das pessoas espremerem as coisas. Para! As pessoas espremem cravo, espinha, furúnculo. O Jovem Nerd também espremeu o dedo aí, ficou com o dedo fudido. Pare de espremer as coisas! Cacete! E tirou a parte do pus do tecido muscular que tava branco. E ele repetiu isso, sem anestesia, para todas as outras protuberâncias inflamadas antes de passar a receita do antibiótico. Bem, eu voltei ao Brasil na sexta-feira da publicação deste Nerdcast. É recente, rapaz. E minha perna já está bem melhor. Já marquei um médico para analisar a infecção que tive, mas depois dessa viagem eu aprendi algumas lições importantes. 1. Não esprema nada. Olhe para onde você pula. 2. Escolha hospedagens com ar-condicionado quando viajar no verão. Porra, cara, isso aí é básico. Você tem infecção. Tá brincando comigo. Não é só isso. Se você for pra Europa, você tem que ver se o ar-condicionado gela mesmo. É, exatamente. Se você vai escolher hospedagem, você tem que, além de olhar no site do hotel ou do aplicativo e tal, você tem que ir num TripAdvisor da vida, algum serviço que a galera comenta e bota foto, cara. Aí que você vai ter a realidade. É, exatamente. 3, não... E aí, eu não tô falando nem do Airbnb, que é Airbnb, porque às vezes quem bota a foto ali é tudo armado. Vou dizendo logo aqui, que é não pagar nós mesmo. Não cutuque pelos encravados e não esprema furúnculos. Mas, meu amigo, isso não é nem viagem, é pra vida, né? Essa pra vida. Se possível, saia do país com antibióticos. Mas como assim? Você não é qualquer antibiótico. Ele tá tomando um por alargo não espectro. Tem que ser receitado antibiótico? Eu não sei. O cara tá tomando. É isso. Continua mesmo. Continua tomando indiscriminadamente. Você tá maluco. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Médico que tem que receitar. Provavelmente por isso que você teve 7 pelos encravados do nada, meu irmão. Porque você tá se matando tomando antibiótico todo dia, mano. E aí, por último, faça sempre seguro de viagem. É claro, gente, isso é pra vida. Você não viaja sem seguro viagem. E não é porque você vai contar com a sorte, é porque você vai contar com a porra do seguro, exatamente, caralho. Exatamente, porra. Pelo amor de Deus, gente. Marcelo Rubio, 30 anos, biólogo, Curitiba, Paraná. Prezados leitores de e-mails. Para evitar algum... Leitores de e-mails. O cara já tá abrindo leque aí pras possibilidades. Tem uma pra gente. Para evitar que algum ouvinte desavisado tenha uma experiência viajar a se fuder, vem aqui apontar uma canelada. No Nerdcast 683, viajar a se fuder 3, foi dito que é possível ingressar na Argentina portando carteira de habilitação, o que não ocorre. Atenção, canelada. Olha aí. Proposta dessa leitura de e-mails. Mas eu quero dizer um negócio seguinte, a gente não é autoridade, não. Nem agência de viagem, exatamente, nem companhia aérea. Você tem que se informar dessas coisas. Sempre. Lá. Não é com a gente, sempre, não. Se você se enfiar... Você foi pra Argentina e já começou errado. Depois chegou lá só com carteira de identidade de motorista. Ai, não... E não entrou e voltou pro Brasil. E eu não... Se ficar chateada, a culpa é sua. E na verdade, não entrar na Argentina pode ser uma vantagem. Eu não sabia. O Nerdcast falou que poderia entrar com a carteira. Achando que fala em espanhol. Olha só. O documento de viagem internacionalmente aceito é o passaporte. Exato. Aí, mas aí o que você quer viajar sem passaporte, meu amigo? Boa sorte. Entretanto, o Brasil possui um acordo com os demais países sul-americanos, exceto Guiana e Suriname. Além de, é claro, o departamento ultramarino da Guiana Francesa e o território britânico das Ilhas Falkland, para que sejam aceitos mutuamente seus documentos de identidade como documentos de viagem. No caso brasileiro, é aceita a cédula de identidade civil emitida pelos estados e Distrito Federal, popularmente conhecida como RG. Então, é o seguinte, amigo, você saiu do país, leva a porra do passaporte. Exato, leva o passaporte. Porque você não sabe, por exemplo, pode ter um... Vamos lá, o país pode ser tomado por... Ou ter um golpe. E aí você tem que fugir pra embaixada do Brasil. O passaporte vai te ajudar. Aí provar que você é brasileiro. Se você, por exemplo, ganhar um sorteio e desse país você ir pra outro. Vai pra Europa, por exemplo, onde tem vários países que você pode viajar sem visto. Mas precisa de passaporte. Se tá fora do seu país de origem, leva o passaporte. Aí você não vai ter erro. Ou seja, documento que vale nesses países são RG. Não, que RG? Esquece essa porra de RG. Dessa forma, não são... Passaporte, cara. Não vai nessa. Não são válidos carteira nacional de habilitação, a sua carteira de motorista. Não é válida identidade militar e documentos emitidos por órgão de classe. Só o RG. Mas leva o passaporte, pra não errar. Ou viajante que não portar passaporte ou identidade, nem entra na área de embarque internacional de aeroporto. É o que eu tô falando. O cara nem deixa você sair, exatamente. Em casos de viagem terrestre irregular, é impedido entrar nos países por suas autoridades migratórias. Nesse caso, o sujeito pode, desde perder seu voo ou até viajar centenas de quilômetros de ser barrado na fronteira, o que é a se fuder de carteirinha. Mas você saiu do país sem passaporte. Você tá querendo sair do país sem passaporte e sem seguro viagem? Porra. Você tá querendo se fuder. Você tá querendo ter história pra contar no Nerdcast. É, exatamente. Olha. E pra quem tem os seus documentos extraviados... Eu quero dizer uma outra coisa aqui. Se você... Também existe a possibilidade... Né? Agora a gente tem que avisar tudo aqui, né? A gente não é órgão de nada. Mas se você resolver sair do Brasil com um passaporte... seguro viagem. Mas se você não tiver visto pro país que exige, também não vai dar certo. É, exato. Entendeu? Né? Tem que consultar isso. E às vezes precisa de vacina também, agora. Pode chegar lá com visto, com passaporte, com tudo, não tem a vacina pro país que você vai. Mas aí se for pra Manaus, você precisa de vacina. Claro que precisa. Precisa. Eu tô falando. É, exato. Aí não é nem sair do Brasil. Exato. É, dependendo de onde você mora, você precisa de vacina. Aqui no Brasil, não precisa nem sair da cidade onde você mora. Não, mas aí não é chegar no país, ah, tô vacinado. Você tem que ter um documento. É, mas porque provar. Você tem que vacinar um período antes. Senão você chega no país doente. Exatamente, tem um tempo de inoculação da vacina, então você tem que ter uma... Então, tem que se informar, gente. Então, e ele termina aqui. Pra quem tem os seus documentos extraviados no país visitante, deve se buscar... Aí você tomou no cu. Pode acontecer. Deve se buscar o serviço consular brasileiro para a emissão de um documento chamado autorização de retorno, que funciona como um passaporte provisório e é retido pela Polícia Federal quando é feito o reingresso no país. E tem um nome específico na embaixada, que é manda esse filha da puta pra casa. É esse o nome. Esse filha da puta já se fudeu pra caralho. Puta que pariu. Vai, só vai pra casa. Gente, pra começar, que diferença gigantesca entre a segunda temporada e essa aqui. Como voltou com força total a essência do que a gente amava em Stranger Things. Né? É, mas com certeza foi aquilo que você falou no outro dia. Que eles estão escutando aí a galera. Nerdcast. Eles estão ouvindo. Foi muito em cima do feedback. Eles estão aceitando o feedback, gente. Eu achei que foi diferente até da primeira. Foi verdade. Foi sim, foi. A coisa que a Agatha falou era que essa temporada tava mais engraçada e mais aterrorizante. Foi mais terror e mais tá gore. Agora ela deixou de ser uma série com referências aos anos 80 pra ser uma série dos anos 80. Mas é isso, por isso que o Jay inspira, gente, porque eu amo. Não, mas peraí. Por que você acha que ela não é mais uma série de referência? É, porque nada faz sentido. Lá vem. Entendi o que você diz. Eu não achei ruim, entendeu? Mas assim, é igual como eram os filmes dos anos 80. Tem uma base russa debaixo de um shopping e os militares estarem usando uniformes. E crianças invadirem. Totalmente. Não, as crianças invadirem. Todo mundo que estudou na escola do diretor Spielberg conseguia fazer essas coisas. Todo mundo. O Tucano concorda totalmente com o seu comentário, tanto que no final da série, quando chegam os militares com aqueles helicópteros, os apaches e tal, eu falei assim, gente, acabou, as crianças já resolveram tudo. Gente, foi muito anos 80. Mas nos anos 80 era isso, as crianças resolviam os problemas. Só que elas cresceram e não resolveram porra nenhuma. Mas quando crianças eram fodas. Eram fodas. Né? O problema é quando vira adolescente, né? Quando criança ainda é bom. É o negócio da Eleven, daquela galerinha de side cut, aquela... A galera desapareceu. Esqueceram completamente, graças a Deus. Aquele side mission da Eleven, né, cara? Foi, é, realmente foi... Todo aquela um... tentativa de fazer spin-off. Eu nem lembrava disso, é, pode crer. Você lembrou, né? Exatamente. É, não, foi todo mundo esqueceu isso. Não, nunca existiu. Aí, quando segunda... Isso foi o quê? Na segunda temporada? Segunda foi. Temporada. Segunda, é. Segunda Olha, temporada. Foi um episódio inteiro disso, né? Sétimo foi. Episódio. Fatídico sétimo episódio. Filler. Não, foi maneiro, eles ignoraram essa merda completamente, que é excelente, e eles fizeram uma outra coisa ótima, que foi reduzir, na verdade, no final, até eliminar os poderes da Eleven, né? Porque a segunda temporada era isso. Fudeu, tem um monstro, tem não sei o que lá, mas a Eleven vai fechar, a Eleven vai fazer, ninguém fazia nada. Porque tiraram ela pra ser side mission da segunda temporada, pra ela não... não mas ela voltou tudo. No final da segunda temporada isso, pra resolver tudo, pra resolver. Porque ninguém podia fazer nada sem Eleven. E aí nessa temporada foi maneiro, porque ela usou os poderes dela lá na hora. É, até metade da temporada ela tava só fechando porta e abrindo porta agora. Mas você faria diferente? Você faria diferente? Eu não. Jovem Nerd Eleven. Eu queria ver o Jovem Nerd Eleven. Eu o Jovem Nerd Eleven ia morrer de trombose. Trombose. Nunca mais ia se levantar na vida. Ah, mas olha quem fala. O cara que nem agacha. Eu não gosto de agachar. Nem agacha. Eu não gosto de agachar. Eu gosto de botar as coisas no alto. Os armários da Zagal tem que começar da cintura pra cima. Mas isso faz todo sentido. E daí pra baixo ele não toca. É trauma de amarrar sapato. E aí eu achei maneiríssimo quando eles no final ali tiraram os poderes dela, porque senão ia ser mais uma vez a Eleven resolvendo tudo, sabe? Gente, coitada, no final ela querendo a consola, guardar as coisas, organizar. Ah, o Jovem Nerd, coitado do Jovem Nerd, querendo guardar as coisas. Aí tinha que pedir pra alguém pegar, uma merda, né? Look at what you see. Uma coisa que eu achei que veio bem da segunda temporada foi o Billy, que é um personagem que eu tinha bem desgostado bastante. Whatever. Eles desenvolveram bem ele, né, agora, assim. E a Max também, eu achei que ela combinou bem ali como amiga da Eleven, né, pra mudar um pouco a dinâmica. Que é aquela dinâmica que, meu, todo mundo que já teve um grupo de amigos já viveu isso, né? O cara começa a namorar e abandona, ele larga, né? Ele simplesmente some. Puta, eu não passei por isso, cara. Todos os meus amigos, ninguém tinha competência pra arrumar namorada. Começava a namorar, sumia, né? Ô, então foi você esse cara aí, Tucano, e você não percebeu, cara. Não foi, não. Mas até mostraram isso numa cena com o Will querendo jogar D&D e os moleques todos... Chato pra caralho também, né? Chato pra caralho esse Will. O moleque, porra, vamos jogar. Chato, você fica com o pescocinho nervoso e... Caraca, cara. Ah, não, isso é chato, velho. Esse pescocinho aí não dá, né, cara? Pô, mongolaço, cara. Que isso, cara? Ah, os moleques tava em outra. Namorando e tava jogando RPG também. Os moleques tava. Mas os moleques tava em outra. Ele tava insistindo. O nego não tava no WhatsApp. Gente, ele não qual tava... é o problema? Aí eu comecei a namorar e continuei jogando RPG. Galera, vamos jogar RPG. Mas você obrigava os seus amigos a jogar? Porque é isso que ele tava fazendo. Gente, eu tô aqui vestido de mago, que nem um mongol. Vamos jogar RPG. Nós três. O Dustin falou, chega dessa merda. O Dustin pra mim é o melhor personagem. E quando tiver Dustin, pra mim tem Stranger Things. Aí ele vendeu o pé na bunda dele. Aí o Will queria distrair a Max também do Lucas. E aí ele queria distrair a galera jogando. Ele tava pensando no bem do grupo. Só que os moleques estavam pensando nas minas que real, chutaram eles. A real é que esse moleque, ele devia lamber o chão que os outros andam, velho. Senão era pra ele estar lá no Upside Down até agora, cara. Não, mas quem... A principal ali foi a mãe dele, cara. A mãe dele foi corrones. Foi lá no Upside Down catar o garoto. É verdade, né? Nessa temporada teve não teve um Upside Down, digamos assim, né? Teve mais aquele... Não teve. Lugar que a Eleven vai pra ver as coisas ou procurar alguém, né? Aquele lugar todo preto, com o chão molhado. Assim. É, mas eu achei maneiríssimo, porque o Upside Down a gente já sabe, né? É isso, né? Sim, sim. E ela fechou o Upside Down, então não daria pra ela entrar de novo, né? É verdade, ela fechou. Eles estavam tentando abrir novamente. Inclusive, eu achei maneira a cena de início deles tentando fazer a máquina funcionar e você só descobre que são russos no final da cena. Achei maneiro, porque você já viu isso acontecer. Não, pera, isso aí a gente percebeu que era russo desde o primeiro segundo, caralho. É verdade. Porque eram russos. Ah, eu percebi logo também. Mas eu achei maneiro a forma que eles extrapolaram o uso do poder de Stalker dela, né? Porque ela não só usou naquela sala preta lá que ela conseguia localizar as pessoas e tal, como ela também usou dentro da cabeça do Billy. Isso foi, essa parte foi bem maneira, cara. É, ah, eu achei caída essa parte. Não, achei maneiro, bem feitaço, maneiro, cara. Ela trouxe ele, que ele tava totalmente dominado. Ela tava dentro da cabeça dele, que tava sendo dominada por um monstro, e ela tava navegando entre as memórias do cara. Pô, achei maneiro pra caramba essa parte. É, e foi pra isso que ela foi criada, né? Ela era um experimento justamente pra espionagem, não era isso? Isso. Da primeira temporada. Então, o job dela era fazer exatamente isso. Tanto que eu achei que quando nos trailers apareceram os russos e tal, eu achei que eles estavam indo atrás da Eleven, porque ela fazia esse negócio de espionar os russos, né? Sim. E os russos, na real, não tomaram nem conhecimento que ela existe. É, é mesmo. Verdade. Mas aí que eu te pergunto, os russos estavam nos Estados Unidos tentando abrir o portal? Sim. É, eles tentaram abrir lá na Rússia. Então, isso que eu não entendi. Qual era da... Por que que eles... Porque o portal nos Estados Unidos tinha sido recém-fechado, então ele tava cicatrizando, então ele tava fraco. Tava mais fácil. Ah, então, mas aquele lugar era o lugar que a Eleven fechou? Era, né, cara? Era aquele lugar que pode ser em qualquer lugar, pode ser na Rússia, inclusive. Eles desceram pra cacete e ainda andaram o túnel do Austin Powers de carrinho. Exatamente. Muito Austin Powers, né? Total. Mas... Ele podia ser em qualquer lugar, então ele não, era justamente mesmo no lugar onde a Eleven fechou. Era exatamente. É que eles falaram, esse lugar aí ainda tá recente, então a gente tá tentando abrir aqui, que é mais fácil. Vocês entenderam como é que mudou essa jurisdição dos americanos pros russos? Em que momento? Como assim, jurisdição? Quem tava abrindo o portal lá nos Estados Unidos, no underground lá, eram os americanos. Então, o que aconteceu aí foi um comportamento relapso daquele cara do Marymount Hill. O Paul Reiser. Porque no final da segunda temporada eles fecharam tudo. Foi lacrado, é. Mas lacra, mas deixa uma câmera, né? Deixa, deixa um cara, né, cara? Um cara que toda semana tem que dar uma ligada e avisar como é que tá. Não tem câmera nem no, na base russa, né? É, não tem. Não tem em alguns lugares só. Né? Eles aprenderam isso em Star Wars. Os caras tinham um portal, maluco. Os caras tinham um portal pra outra dimensão. Que tinha demônios e monstros assassinos. E eles simplesmente, a garota fechou e eles nem monitoraram. Não, tinha que ter concretado tudo. É, não fizeram tinha nada. Que ter concretado aquela merda toda. E os russos chegaram. Chegaram lá e... É, ia ser muito relapso. Eles deram uma grana pra prefeitura, né? Pô, mas mesmo assim, que o Magnum, o Hopper liga e fala, fudeu aqui. E os caras demoram pra caralho pra chegar sabendo a merda que tinha lá dentro. É não, é verdade, não, é verdade. Mas é os anos 80. Tinha que dar tempo deles resolverem, senão... É que ele não falou que tinha os russos, que senão os caras mandavam gente rapidinho. Entendeu? Se fosse filme de hoje, se passando hoje mesmo, tal, não sei o quê, ia ser mais realista. Ia ser em 15 segundos ia aparecer um avião bombardeando a cidade. Não, se fosse hoje, jamais teria russos invadindo fisicamente aquele lugar. Ah, é impossível. Ia ser hackers. Eu fiquei imaginando que algum russo veio com a mala cheia de uniforme militar. Passou pela alfândega. Em 1985. Ah, mas foi um diplomata, é isso? Ah, é verdade. Porque bagagem de diplomata você não pode abrir. Dá pra levar cocaína, dá pra levar tudo, né? Não precisa ser diplomata pra levar cocaína. A gente aprendeu isso já. Turn around, look at what you see. Voltando ao Billy, eu achei muito maneiro a parada que ele é um personagem que a gente não gostava já na segunda temporada. E aí ele tomou o papel de vilão, então foi fácil não gostar do cara ainda mais, né? Porque, isso é um escroto e agora ele ainda é o vilão. Mas tem uma cena, não lembro exatamente qual era a cena, que ele começa a chorar. Na sauna, quando ele tá preso na sauna. E aí você vê que, apesar dele ser um escroto, o cara tá preso lá e ele tem noção disso. E é uma agonia, porque ele não tem controle, né? Como ele não conseguia controlar. Eu não sei se realmente ele tinha noção ou se ele tava simulando pra tentar conseguir sair. Não, eu acho que tinha noção, tanto que... Não, mas várias vezes ele chorava, mesmo sozinho. É. Várias vezes ele chorava. Eu achei maneiro isso, construir, assim, é um personagem que foi construído também com flashback, ajudou a construir o passado dele, as motivações e tal. É, já tinha mostrado que o pai dele era babaca na temporada passada, né, também. Sim. Né, que batia nele, falava que ele era um merda e tal, né, teve isso. E aí passou a ser um personagem mais real, entendeu? Um cara que, tipo, eu entendi porque ele ele é babaca. O cara tava crescendo nessa esfera. Não pode nem chamar de família disfuncional, né? Ele e a Max, porque não é família, né? Não tem... O cara sumiu, brother, e a menina de 12 anos ficou morando sozinha durante, sei lá, um mês. Caraca, eu queria saber exatamente isso. Isso é que eu não entendi. Com quem vive essa menina? Aonde tá o conselho tutelar, né, cara? E a Eleven ia dormir com ela ainda. Vou dormir na casa da Max, pô. Não tem ninguém lá, cara. Ela dormia no bairro do Chaves, sei lá, cara. Mas vem cá, e os pais, o pai da... A mãe da Max e o padrasto? Então, lembra na segunda temporada que a gente falou que até a metade a gente achava que eles não tinham pai nem mãe? Mas e eles de repente tinham. Eles aparecem? É, eu acho que eles estão morando com eles. E acho que eles gravam podcast de noite e é isso. Dorme de dia. Porque, ele não vê os caras. Então, mas acho que é porque eles não... Eu acho legal isso, porque assim, não é foco. A gente precisa saber. Uh-huh. A gente sabe que o pai dele é um escroto, que eles... Eu nem lembro quem é o pai, gente. Que eles são irmãos... Meio irmão. Na verdade, não, eu não sou nem meu irmão, irmão, né? Irmão de consideração, que porque o pai casou de novo, porque a mãe fugiu do pai, porque o cara era uma besta. E é isso que você precisa saber. Não precisa saber, não precisa ver o dia a dia. Não, tá certo, porque... Na segunda temporada até mostra o pai metendo, quase metendo porrada no Billy, né? É. Mora lá. Mas ele não mora, o pai não mora com eles. Mora. Mas peraí, o pai escroto é o pai do Billy. E o pai que mora é o pai da Max ou o pai do Billy? É o pai do Billy, que casou com a mãe da Max. Isso. Ah, tá. Eu acho que isso é um problema que eles devem enfrentar com o roteiro, porque como todo o núcleo de protagonistas da série é criança e adolescente, você se pergunta, beleza, cadê a família? Se fossem todos adultos, você não se perguntar onde é que estão os pais desses personagens? A família tá lá, só que a família tá um pouco se fudendo. O que acontece? É, cada personagem principal, ele tem uma família anexada a eles, entendeu? Então, às vezes, tipo assim, gente, hoje a gente conta a história do moleque, hoje a gente fica contando a história da família deles, entendeu? Isso é um problema. Mas eu achei legal porque eles têm essa questão, mas eles não abandonaram ela completamente. Porque eles podiam simplesmente falar assim, foda essa família e todo mundo, vamos focar só na história das crianças. Mas eles brincam com a história lá da mãe da Nancy da Mike, né? Sim. Que ela fica afim do Billy, mas que dá bolo no Billy. Parabéns, hein? Parabéns pra mãe da Nancy. Parabéns. Nossa, maravilhosa. Olha, a mãe do Stifler... O pai da Nancy chega e vê o Hopper com a namorada lá, com a mãe do Will. Joyce. Fala, nossa, Joyce. Que casal bizarro. Aí aparece os dois, tá ligado? Bizarrésimo. Caraca, o marido dela, vou te contar. O marido é muito bizarro. Tem uma cena dela com a Nancy, né? Deu tempo de ter essa cena aí das duas até conversando. Do relacionamento delas, assim. Foi rapidinho, mas acho que ajuda também a não deixar um personagem só que tá ali vazio, né? E depois ela tá na montanha russa com eles, ela desiste de encontrar o Billy, né? Agora, um negócio que eu achei bizarro, ela tomou um socão do Billy ali no... Não foi? Ele dá um murro nela quando ele tá possuído. Não, ele imagina, ele não dá. Ah, era imaginação. É verdade, tem razão. Ele imagina. Porque não aconteceu nada depois, não teve, né? Mas foi imaginação. Ah, porque aquilo ali ela teria morrido, amigo. É verdade. Mas deixou a mãe do Stifler pra trás essa daí. Deixou, viu? Deixou longe. O monstro imagina o que vai fazer e não faz. Isso é que eu não entendi. Ou é o Billy que não deixa fazer? A interpretação pode ser que aquilo era o impulso do monstro. Mas o Billy não... E ele não freava. Entendeu? Uhum. Mas o objetivo do Mind Flayer era matar Eleven pra que ele tivesse o caminho pra... Just because. É. Because of reasons. Ele é ruim, ele quer matar geral. Tem essas pessoas, tem essa motivação, matar geral. E aí ele tentou, mas ela atrapalhou. Aí então vou matar primeiro ela, depois vou matar os amigos dela e depois eu mato geral. Nessa ordem. Agora é pessoal, né? Agora é pessoal. Foi todos 80, né? Agora é pessoal. Mas isso, então, é uma parada que eu achei bem maneira aqui nessa temporada: que a Eleven, ela, no começo, quando eles foram atacados mais de uma vez e tal, e ela ainda tinha os poderes dela, ela tinha uma postura totalmente protetora com os amigos. Tipo, quando o monstro veio atacar, ela ficava na frente. Mas ela sempre teve essa postura. E ainda abriu os braços. Sabe, tipo, fazendo quase um escudo humano ali pra proteger, assim, e ela faz uma cara de raiva, assim, que porque é muito maneira. Porque eles são a família dela. Exato, mas isso é bem legal. Eles tiraram ela de um... Ela era um tipo um rato de laboratório, gente. Eles tiraram daquela vida de inferno, né? Ela não salva a pátria sozinha, né? Dessa vez, os moleques usam os fogos ali. É, bem maneiro. Não, ela ia morrer ali. Ela perdeu totalmente os poderes. E termina a temporada ela sem poder nenhum. Menos o Will, que só ficou botando a mão na nuca temporada inteira. É o poder dele. É verdade. Arrepio na nuca. O poder desse garoto devia ser se cagar nas calças. Se a gente conseguisse... O garoto foi pro outro lado, o lado bizarro. Se a gente conseguisse ver o mundo dos espíritos, a gente ia ver o Demogorgon lambendo a orelhinha dele pra ele ficar com aquela nuca arrepiada. Oi, gente. O garoto é traumatizado, ele foi pro inferno. Pois é. Ah, ele é tipo aquele mutante lá que sente a presença dos outros mutantes. Como é que chama? Esqueci o nome dele. Caliban? Caliban. É, mas ele sente porque ele teve no outro lado, né? Ele ficou quanto tempo lá? Ele vomitou agora. Esgumitou Demogorgon. Ele vomitou Demogorgon. Demadog. Exatamente. Turn around, look at what you see. Qual é de ter a ligação no shopping? Porque o negócio era longe do shopping. Não, eles iam... o shopping era tipo a fachada pra eles poderem construir um puta laboratório embaixo sem ninguém perceber, né? Porque eles... Não era embaixo. Não. Mas imagina, como é que eles iam construir a instalação toda se eles não tivessem uma desculpa? Estamos cavando aqui, ó, pra fazer um shopping. É a fundação do shopping. É um shopping russo. Aí furou lá embaixo e foi pelo corredor do Austin Powers, né? Indo até lá o negócio. Entendeu? Isso. O shopping era a ponta do iceberg. Caraca, olha, os russos estão de parabéns, cara. Estão de parabéns. Nos anos 80 eles eram bons. Eles não só construíram uma base mega profunda, sem falar pra ninguém, uma super base militar mega profunda, e eles ainda entregaram o shopping de verdade. Não. Não só entregaram o shopping, como o shopping tava funcionando e tava destruindo a economia local. Então o shopping estava sendo extremamente bem administrado. Muito bom. Esses russos aí aprenderam tudo na escola do Juscelino Kubitschek, maluco. Construiu uma cidade em 4 anos. Exato. Um shopping em 1 ano é fichinha. É nada. Moleza, exatamente. Caraca, muito bom. Mas para pra pensar um pouco nessa logística, porque assim, são militares russos, certo? Aí eles, tipo, vamos construir alguma coisa de fachada pra fazer a nossa obra embaixo. Isso. Beleza, isso faz sentido, mas aí eles tiveram que contratar administrador, sabe? Tiveram que contratar um CEO pro shopping. Exato. O cara de parcerias. Exato. O cara de marketing. Uhum. Tem todos esses caras na folha de pagamento dos russos, cara. Exato. Ah, mas isso aí, pô... Com a empresa fantasma, né? Exato. Muito maluco, cara. Porque não pode ser uma empresa russa. Exato. Ainda tem isso. Ah, mas por isso que quando caiu o muro lá, quando acabou o socialismo, meu filho, os caras... O capitalismo cresceu numa velocidade inacreditável. A velocidade do shopping aí. Mas aí, olha só. Eu quero saber qual é a mágica daquela loja de sorvete também que funciona sem ninguém. Porque só tinha ele. É verdade. O Steve e a garota, né? Mas como assim não funciona sem ninguém? Como é que é o nome da garota, da menina, filha do Ethan Hawke? A Robbie. Ela é filha do Ethan Hawke? É filha do Ethan Hawke. Você tá brincando. É da Uma Thurman. Você sabia. Não sabia, não. E da Uma Thurman? Da Uma Thurman, cara. Ela é filha da Uma Thurman. Por isso que eu falei que eu queria o Kill Bill 3 com ela, pô, e o Vazagamu Zou. Então. Você não sabia? Não. É, isso aí. Você sabia? Foi você que me contou? Não, eu não. Não, foi a Agatha. E ela mandou bem, cara. Foi um personagem maneiro. Personagem completamente nova que chegou, né? Chegou chegando. E é o shopping do Picardias e Estudantis. É o shopping padrão americano dos anos 80. Então, mas não era só ela e o Steve funcionaram ali da sorveteria? Mas você quer mais gente pra quê? É só pra servir sorvete. Então, os dois ficavam lá do lado de dentro com o mapa do shopping, ninguém trabalhando lá. Isso, e o pessoal ficava lá de fora esperando e reclamando. Não mudou muito, né? Hoje em dia ainda é assim. É, até parece que você é super bem atendido em todo lugar que você vai, ó. Tem lugares que a gente chega, parece que o cara foi embora. O cara abandonou. O cara tá lá vendo o mapa do shopping pra... Se você entrar numa loja e não tiver ninguém, você pode desconfiar que eles estão tentando invadir uma base russa. Turn around, look at what you see. Isso que o André falou deles terem ouvido a galera, ficou bem claro até nessa temporada, porque assim, aí eles juntaram de vez o Dustin com o Steve, né? Totalmente. Ah, eles mantiveram, que a dupla deu super certo. O Dustin nem voltou pra turma dos moleques. Nem precisa, chatos pra caralho. Galera, pô, o Dustin é outro nível, amigo. O Steve deu uma regredida, né? Ele era o famosão, não achei, né? Não, ele era o famosão da escola, e agora ele faz cumprimentos idiotas com uma criança. É, o Steve foi um personagem que o algoritmo mudou todo, né, cara? É, completamente. Ele era o Bully da parada, né? Ele era o escrotinho. Mas o Bully, tem vários filmes que o cara que era o valentão da escola vira o atendente do McDonald's e o nerd, tipo, fica o dono da empresa, sei lá, assim. Então, eu acho que é meio... Não, mas ele ficou meio retardado, sim. Ele ficou meio... Ele ficou abobalhado. Ô, gente, o cara encarou vários demodogs. É pra ficar mongol. Quantos anos ele tem também? Ele tem 18, 19 anos? Aí é abobalhado mesmo, cara. Não... Tanto que depois que ele faz o cumprimento de lightsaber lá com o Dustin, a Robin pergunta aí, quantos amigos criança você tem, né? Porque... Pois é, né? Eu acho que ele perdeu os amigos da idade dele e ficou só com os amigos criancinha. Ficou só com o Dustin. Mas acabou mostrando um cara de bom coração ali, cara. Ele largou as más companhias, entendeu? É. Um cara 100%, gente boa, resolveu o problema, ficou drogado, mas... Mas foi maneira essa cena demais. Foi maneiríssima a parte que eles ficaram doidões. Caraca, muito bom, muito bom. E aí trouxeram a irmã do Lucas também, né? Que tinha ido bem na, acho que na temporada passada, né? Que a galera gostou. Eu não sei de onde vocês tiraram que esse personagem é legal. Não. Nessa temporada foi chato. Desde o início. Ela é chatinha. You can't spell America without Erica, cara. Muito bom. Caraca. Se ela aparece na Seven Kings pedindo... Ah, aqui tá escrito que precisa... Que vocês têm que dar uma prova do hambúrguer. Isso que ela fazia todo dia, ia lá e provava 15 sorvetes diferentes. Ah, isso eu não vou julgar. Eu também não, gente. Eu pra escolher um sorvete, eu fico... Posso provar mais aquele ali? Cara, aquele eu ali? Tenho... Eu sou um saco. Tem vezes que eu provo tanto... tem vezes que eu provo tantos sabores na sorveteria... Que cara. Eu peço uma bola de qualquer merda e jogo fora, porque eu fico satisfeito só de provar. Cara. Olha, eu não consigo. Eu tenho um limite moral de 3 provas. Limite três... moral? É, tipo, eu não consigo, mas se eu pedir... Tá certo, Jovem Nerd, é isso mesmo. Eu me sinto muito mal. Eu gente, me sinto mas olha só. Abusando dos privilégios de prova. Não é privilégio, gente. Se você vai gastar caloria com uma bomba calórica que é um sorvete, que você escolha o melhor. Eu não posso errar. Eu tô ali... Eu sei. Eu tô ali, caraca, eu vou engordar. Então que eu engorde... Mas ela ia todo dia na mesma, ela provava no que ela já sabia. Ela já sabia o sabor do sorvete. Ela provou 15. Aí é mau caráter, é mau caratismo. Eu não julgo. Mas é legal quando ela descobre que o Lucas, porque ela desdenha o irmão de uma forma, né? Uhum. Tá abaixo de merda o coitado do Lucas. Aí quando ela descobre que ele enfrentou os Demon Dogs, o Demon Gorgon, que salvou a cidade e o caralho, ela fica em choque, né? Porque o meu irmão? Não, e tem aquela hora da hora do que o Dustin fala pra ela que ela é nerd. E ela, não, eu não sou nerd e tal. Aí ele dá uma maior palestra de My Little Pony pra ela, assim, ó. É muito bom essa parte toda. E aí ela, então você é nerd, não sei o quê. Puta, muito bom, cara. Não, ele é demais. O Dustin é o melhor. O Dustin é a alma desse negócio. Né? Tudo bem que o favorito de todo mundo é depois do Eleva. Não né? Eu, pra mim, o favorito é o Dustin. Não, eu adoro Eleva. Foi. É, Dustin. Eu adoro. A Eleva é muito fofo. Não, sério, eu quero fazer do cosplay de Dust, eu tô pensando seriamente em arrancar meus dentes fora. Nossa. O cabelo é igual. Só que caiu, infelizmente. Então, gente... O Dustin me representa, cara. Nessa de mudar coisas por causa de feedback do público, pelo menos que a gente tá achando aqui que foi, a Erika ganhar destaque, né? O Dustin e o Steve ficarem mais fortes ainda. E os dentes, porque na segunda temporada o Dustin tava com dentes. E saíram os dentes de novo. E aí, exatamente. Uh-huh. É que, na verdade, eu acho... Eu vi umas entrevistas dele, ele tá fazendo campanha sobre essa condição que ele tem, que eu esqueci o nome, que é uma doença mesmo, né, genética. Então, mas ele tem mesmo. Tem, ele tem. Ninguém arranca o dente de criança pra fazer série, cara. Isso é absurdo. É, ele tem um problema de má formação nos dentes, né? Uh-huh. E aí, acho que na segunda temporada ele deve ter feito, ele colocou alguma prótese, alguma coisa assim. Botou, exato. E aí, mas agora ele tá fazendo essa campanha pra gerar awareness, né, que os caras falam, dessa questão dele, e aí acho que até por isso ele tirou de novo a prótese pra galera comentar, não sei, né? Ele mas até, eu acho tá que falando, tem a ver com isso. Quando ele tá falando da namorada, ele fala assim, ela nem liga que meus dentes ainda estão nascendo. É. Ela disse que é melhor assim, que nossa, ela prefere beijar assim. A namorada fantasma do, sei lá, da Comando de Férias é muito... É muito 80, maneiro, cara. É muito legal. É demais. E é uma referência muito obscura, né? Falar que ela parece a Phoebe Cates. Sim, pouca gente sabe. É muito obscura. Que ela foi o quê? Que é o quê? Ele fala que a minha namorada é inteligente que nem sei lá quem. Ah. E mais bonita. Que a Phoebe Cates. Quem é a Phoebe Cates? Quem é? É a do Picardias Estudantis. Ah, nossa. É, eu diria que ela é do Paradise. É. Mas ela fez Gremlins também. Ah, acho que eu sei qual é. Nossa, muito... Nossa, aquela morena? Isso. Nossa, nem lembro direito dela. E é legal, assim, que eles falam dela, mas aí tem uma parte na série que ela é bem esquecida, assim, não citam mais, né? Então, quando ela volta no fim... É maneiríssimo. É uma surpresa legal, assim, porque não foi uma tecla que foi sendo batida, né? Quando o Dustin tá lá em cima e o cara pergunta pra ele o número, né? E ele não sabe, ele erra da senha. Uh-huh. Na hora eu falei, caralho, vai ver a internet. E aí, meu Deus, eles estão nos anos 80. Ele não tem internet. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai resolver? E aí ele liga, manda o rádio pra garota e puta, foi muito foda essa solução, cara. Foi maneiro. Que eu realmente fiquei nervoso dele não ter onde consultar. Não ter onde consultar, é isso aí, cara. É tão fácil hoje em dia, né? A gente simplesmente dá por garantido, né? Ter a resposta fácil de qualquer coisinha assim. Mas é muito maneiro essa cena que eles ficam de baby talk lá e aí ela fala que se ele não cantar com ela não vai dar a senha e vai desligar, né? Esse foi o fanservice more, né? Mas não foi... Cara, isso é a diferença entre fanservice e referência. Olha lá. Vamos ver agora, David. Vamos ver. O que eu gosto não é fanservice. Foi fanservice. Não. Por que foi fanservice? Eu quero que você me explique, exatamente. Porque parou toda a cena de tensão pra cantar a música que todos nós adoramos. Peraí. Mas aí, essa é a diferença. Eu também. Eu tô falando mas que eu gostei. Mas fanservice é quando o fã pede alguma coisa. Ninguém pediu isso. Isso não era esperado. Serve você quando pede? Eu tô dizendo. É um serviço pro fã. Acho que não. É? Não. Não. É pra agradar o fã, mas agradar não necessariamente o fã pediu. Cara, eu achei maneiríssimo essa cena. Eu também, eu sou isso. Não, melhor. Principalmente a cara do Hopper. Só quem não gosta de fanservice aqui é você. A gente é tudo fã. Não, eu... Porque eu... Os fanservice é o que o Marcelo quer. O Marcelo fica pedindo o tempo inteiro pra estar. Isso é fanservice. Eu achei maneiro, cara. Referência, trazer essa referência, casalzinho. Eles cantam a música aqui do filme que eles viram. E ele é Broadway, vocês estão ligados, né? Ele canta pra caralho. Não, ele canta literalmente na Broadway. Ele já fez musical. O Dustin. Miseráveis, acho que ele atuou, né? Caraca. Cara, é muito maneiro eles cantando porque, assim, é completamente maluco. Eles estão num momento merda. É, exato. E aí, a cara do Hopper esperando eles cantar com o rádio na mão é muito maneiro, cara. É muito bom, cara. A cara de todo mundo, né? Porque tá todo mundo viu a minha no cara, rádio. Eu já tava ficando nervoso que não acabava a música, velho. Não que eu não tenha gostado, é porque eu tava ficando nervoso, que tipo, era uma parada urgente e não acabava a música. Eu acho que foi o time perfeito pra meter a música. Qualquer outra situação não ia ter tanta graça. Porque o negócio foi engraçado justamente por isso. Porque a curva dramática ficou no terror e na comédia o tempo todo. Exato. Foi muito bem feito. Foi, eu achei, eu também. Eu tô falando aqui que foi fanservice, mas eu adorei. Tanto que foi fanservice. Foi, cara. Claro que foi. Não foi. Não, claro que foi. Não tem não foi fanservice. Não tem porquê parar toda a atenção. Claro que tem. Gente, sendo claro que tem. Storytelling, cara. Quebra de expectativa. É isso que chama. Mas foi, isso é o fanservice. Não é. Fanservice não é quebra de expectativa. Fanservice é você agradar o público independente da história. É isso que aconteceu, exatamente. Não, isso. Claro que não, cara. Mas eles podiam ter cantado qualquer música, cara. A questão de ser o fanservice é porque eles tocaram a música de um filme. Primeiro, em primeiro lugar, nem todo mundo ia saber. Em segundo lugar, eles não podiam cantar qualquer música. Tinha que ser uma música daquela época. Eu sei. E qualquer música que eles cantassem ia ser isso. Ah, é fanservice. E não ia funcionar se o Dustin chegasse e falasse, ai, eu não vou cantar porra nenhuma, me dá a senha porque tem os monstros demônios isso, aqui. É for service. De todas as músicas que eles tinham que cantar, que eles poderiam ter cantado da década de 80, os caras realmente foram muito certeiros. Que eles escolheram a melhor. Que todo melhor mundo se empolga. Exatamente. Então, eles iam cantar, o diretor falou que eles iam cantar a Marcha dos Entes, do Senhor dos Anéis. Eles disseram que essa era a ideia inicial. Marcha dos Entes? É uma música que tem no livro, né? Porque na época nem tinha os filmes, obviamente. Ah, filho, ninguém merece. Não, ia ser nada assim, nada ia ser terrível, nada a ver, né, cara? Nada a ver. E aí eles trocaram pra essa daí que, pô, foi um acerto gigante. A portuguesa tava contando que viu a série com o Almôndega e o Almôndega, ele... Ele não reconheceu, não sacou, eu não sabia. Então não é fanservice. Não, cara, mas é pra gente. Então é fanservice seletivo. Fanservice seletivo. Os dentistas. É, A série tem que agradar o todo fã. Mundo. Mas tudo, o mundo agora é fã da série, é isso que você tá dizendo. Não, mas é que... Se fosse Nerd Office, aparecia lá o que apareceu no último lá. Teimoso. O Teimoso, ele tá preso às suas ideias. Teimoso. Então, mas olha só, ele não conheceu a música. Ele perguntou, que música é essa? Mas ele curtiu? Como é que foi? Cara, foi eu não sei. Não teve o mesmo impacto pra ele que então, teve pra mim. Então, é esse que eu pergunto, porque eu adorei. Adorei. É, quando eles começaram a cantar, a minha primeira coisa que eu fiz foi olhar pro Azaghal. Falei, caraca! Se eu ia fanservice, se eles tivessem cantado uma música dos anos 80 que todo mundo conhecia. Mas não tem isso. Tem, claro que se qualquer ahá, todo mundo conheceria. Ah, mas... Take me. Love me. Seria uma boa música pra se cantar também. E todo mundo conheceria. Tá vendo? Seria bom também, seria bom. Seria bom. Não, gente, não seria tão bom. Não seria, porque História Sem Fim é muito marcante pra gente. E podia muito. Ser pior, eles podiam cantar Lionel Richie e Diana Ross, né? Aquele Do It. There's only you. Nossa senhora. Seria foda. Não, seria insuportável. Que foda, seria uma merda. Não, essa música é maravilhosa. Sim. Seria foda, seria engraçado. Ia ser engraçado, eu acho. De qualquer maneira ia ser engraçado, né? Olha, Take On Me funcionaria, que é de 85 também. Não, mas Take On Me, cara, não ia... É, tudo bem, o Ahá é foda. Mas não seria a mesma coisa. História Sem Fim foi certeiro. Os caras acertaram todas as músicas. É maneiro porque é um filme que faz todo sentido as crianças terem visto, entendeu? Não é fanservice, é maneiro, cara. Com certeza. Caraca! Existe diferença entre fanservice e referência. Eu sei. Fanservice estraga as coisas. Isso não estragou. Isso. Não, mas então, isso que você tá falando, colocar o Steve e o Dustin junto é fanservice. Não é, porque eles já tinham sido colocados. Isso é fanservice. Peraí, vai. Ninguém esperava por isso na segunda temporada, todo mundo viu e gostou. Mas... Eles botaram isso, eles não fizeram. Não, o negócio Quem deu pediu? Certo. Quem ele... pediu? Não, mandaram a carta certo. Pra não. Eles? O negócio deu certo, eles mantiveram, pô. A Erika é fanservice, então, também. A Erika também é fanservice. A Erika é fanservice. Então, mas foi tudo. Mas não curti tanto, achei que não funcionou. Então, tanto. Gente, fanservice é só o que a Zagal não gosta. Na referência, a Zagal não gosta, que serve. Coisa que eu achei legal nessa temporada foi que eles dividiram os núcleos de novo, né? Mas assim, eu achei que eles tiveram mais relevância dessa vez e eram mais interessantes. Então até a Nancy ali com o Jonathan, é que eles foram investigar aquele caso da senhora, dos ratos e tal, isso culminou pra uma coisa e culminou pra aquela cena irada do hospital que eu achei meio Resident Evil, assim. Foi foda. Bem foda. É, Resident Evil, muito bom, é verdade. Total. A única coisa que eu não gosto, assim, mas aí acho que vale pra série inteira, é que os personagens, eles são meio invulneráveis. Né? Você sabe que no fundo não vai acontecer nada, né, cara? Estão com medo de matar os personagens. Isso é ruim. Ali eu achei que podia matar a Nancy ou o Jonathan ou alguém, assim, porque ou acontecer pelo menos um ferimento. Porque, cara, eles matam no fim das contas o Billy, sabe? Tipo, whatever o Billy, né, cara? Ou mataram o... É, que nem mataram o Sam na segunda temporada. Que... Uh-huh. Mas os personagens principais, eles estão com medo de matar, cara. E assim... Eles estão. Sabe o que eu achei maneiro nessa parte da Nancy? Porque ela tá lá, ela e o cara trabalhando no jornal, né? Uh-huh. Se fosse na série do Demolidor, até o final da temporada, ela seria a editora-chefe do jornal. Ah, é o prêmio Pulitzer. Exato. E aqui nessa série, ela foi demitida e não conseguiu porra nenhuma. É, foi investigar e quase morreu. É sinistro, né? Muito bom. Não, e aí ela mata aqueles dois caras, o editor do jornal e aquele outro babaca loiro lá que ficava aloprando ela. Ela mata eles no hospital, né? Parece o Johnny Lawrence, né? Tá, né? Pode crer. Johnny Lawrence velho. Mas o problema acho que é esse. Por mais tenso que tenha sido essa cena do hospital, no fundo meio que você sabia que eles não ia acontecer nada com eles, pois né? É, aí você fica meio anestesiado, assim. Eu acho que eles precisam mudar um pouco isso se for continuar a série aí, cara. Precisa. E o grupo só tá aumentando, né? Que tem personagens novos e os outros... O irmão do Will podia ter morrido fácil nessa cena. Que não acrescentou nada a temporada inteira. Podia ter morrido, todo mundo ia ficar... Ia ser foda. Né? O Winona Ryder ia ficar... Porra, ela já tá piradaça, eu não sei como ela ia ficar mais louca, ela ia ficar catatônica, porque então, ela já tá, né, ela tá no, na colherinha, como diz o Tucano. Você acha acha que talvez eles tenham feito isso, evitado matar os caras assim, pra que não criasse um trauma tão grande de você perigar matar o humor da série? Dos caras estarem bem-humorados? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque o Billy morre terrivelmente. Não, mas aí já no finalzinho, entendeu? Cara, mas assim, eu acho que não, porque ninguém ia ver o cara morrer. Então, tudo bem fazer piada. Mas o Billy, ele, mal ou bem, ele é um vilão. O Hopper morre, cara, e no fim, tá tudo bem. As crianças estão felizes no final, depois que o Hopper morreu. Não, não tô feliz. Tem um maior drama no final. Não tão felizes. É, mas assim, voltando rapidinho, eu acho que o problema, se fosse uma temporada ou um filme dos anos 80, não tem problema todo mundo ficar vivo, saca? Mas quando você tá em três temporadas já, você tá carregando esses personagens nesse suspense, mata, não mata, morre, aí eu acho que tá demais, perde um pouco. Não, e assim, matar o Lucas, o Dustin, o Will, um desses aí, o Mike, ou até Eleven, seria bem traumático. Se bem que na primeira temporada eles até, entre aspas, matam Eleven, né? Depois ela volta, claro. Não, mesmo o Will, né? O Will tem uma hora lá que ele morre. Mas seria bem... caralho, mataram uma criança. Agora, matar aquele adolescente chato pra caralho, né? Já, pô, não ia causar nada, sério. É, mas a gente ia sentir também esse impacto? Ia, porque ele é irmão do Will. É, a gente não ia sentir tanto. Ia se sentir mais do que ele não morrer simplesmente. Imagina ele morrer ali, ele morrer, porque assim, ele morre ali, vira um monstro de gosma e faz parte lá do monstrão. Seria mais... ele podia morrer salvando a garota. É, e aí a Nancy ia ficar, caralho, cadê o Will? Morreu. E a mãe ia ficar mais desesperada. Ia gerar uma certa urgência de que, se esse cara morreu, existe pelo menos um risco de alguém mais morrer. Exato, exato. Esse é o problema. O que eles mataram? Eles mataram o Smirnoff, porra! Então, eu acho que foi medo de ficar dark demais e eles perderem a oportunidade. A garota matou o cara com extintor de incêndio na cara, maluco. Mais dark que isso. Isso é irreversível. É. Cara, foi tipo o labirinto, né? Aquele... É, sei lá, mas é o personagem de whatever, que ninguém se importa com ele. Mas é dark, caralho! Porque foi pro gore essa temporada, né? Ela foi pro gore. Foi mais terror, assim, foi, né? Foi, total pro gore. Pô, tinha o T-1000 lá, cara. Os caras botaram o T-1000 no... Não, T-800. Agora, falando em negócio de gore, tem uma coisa que chamou a nossa atenção, né? Que a gente tava vendo com o Wander, que aqui foi um pouco decepcionante também, que tem uma hora que as pessoas que foram possuídas lá pelo monstro, Boris Nettles, elas vão indo e elas caem no chão. Uhum. E aí, quando elas caem no chão, elas viram uma geleca. Uhum. E aí elas entram no todo, né? E aí, quando aquela velhota cai no chão, ela dá uma churriada. Não, é o que menos rendeu. O Almônica falou, caraca, não rendeu nada pro monstro. Porque o monstro nem cresceu, sabe? Ele falou, porra, a velhota era imensa. Não rendeu nada. Esse foi observação da Almônica. Porra, velho. Ele, porra, mas a velhota não rendeu nada, hein? Era pro bicho ter crescido ainda. Consideravelmente. Agora, vê se, falando do monstro, feito de gosma, de... produto químico lá das pessoas, né? Que elas comiam. É, que ele fazia as pessoas comerem produto químico. Tá todo mundo possuído aqui, a gente tá comendo produto químico direto, né? As pessoas só comem isso agora, agrotóxico, não tem isso? Começou com os ratos que estavam comendo fertilizante, é isso. Isso. Aí depois a velha ficou comendo fertilizante, meio possuído. Aí depois eles começaram a tomar Coca-Cola e foram mais poderosos. Pois aí, podia ter posto então, com adoçante, né? O pessoal tomando adoçante direto da... Do... Mas aí... Só aspartame. Eu entendi, ok. Tá transformando as pessoas e criando essa massa pra ser um monstro. Mas massa crítica, que é o nome. Massa crítica. Mas assim... O Massacration. E ele fala assim, olha, você fechou o portal e eu fiquei aqui. Agora eu vou ficar, né? Eu tô aqui. Vocês entenderam exatamente o que ficou pra dar origem a toda essa massa crítica? Eu acho que ficou uma ideia. Ficou mal. O mal ficou. E não tô falando mal fátio. Tô falando do sentimento maligno. Então, porque teoricamente, ok, fechou o portal. Qual é o indício de alguma coisa do lado? Ficou a fumaça do Will. É isso que ficou. Porque quando a mãe do Will tirou o bicho dele, é isso aí que eles mostram mesmo. Ela grita pro bicho sair dele. E aí ele sai e fica no ar, meio Sauron, assim, né? Ficar só a energia dele. Isso. E depois, com o tempo, ele foi se agrupando. Não, ela não se agrupa, não. Porque o que possui o Billy é a fumaça. Então, qual foi a primeira pessoa? Não, gente, mas o Billy. Não, o Billy não, é a primeira gente. Pessoa. Não. Mas ela já tava comendo os ratos. É, os ratos já estavam indo pra fábrica lá. É, já tava cheio de rato, já. O rato já tinha virado pudim juntado no monstro. Não foi a fumaça. Não foi a fumaça? Foi a parada... Gente, isso foi logo no início. Foi a parada que sai do quando eles estão tentando abrir o portal, saem umas coisas lá de dentro. Ah, só se foi isso, Não. Mas ficou uma fumaça do Will. Ele fala da fumaça do Will, sim. Ele fala, sim. Ele fala... O Billy, acho que fala, né? Assim, a criatura pelo corpo do Billy, ela fala desse momento aí do Não, mas eles falam da referência de o bicho possuir as pessoas. Então, o Billy não se vê no Upside Down? Naquele negócio se vermelho? Se então. Viu. Sim, sim, então, sim. Isso que eu não entendi direito. Aquilo não era Upside Down. Aquilo era dentro da cabeça do Billy. Ah. E da cabeça do monstro, por consequência. Então, por quê? Porque a Eleven toca no Billy e aí que ela vai lá pra dentro. Ela tava na área preta, lembra? E o Billy tava sentado esperando por ela. Aí ela encosta nele e aí ela entra dentro da cabeça do monstro, da consciência dos dois. Essa parte é muito maneira, cara. O Billy pega ela estilo Rei da Noite, né? No Bran. É, ali, ela agarra o braço dela ali. Mas é que eu tô tentando fazer a ponte do final da segunda temporada. Lembra que o final da segunda temporada tocando lá a música do Stalker, do Sting, lá do... I'll Be Watching You, né? I'll Be Watching You. E aí eles estão dançando na escola e aí a câmera vira pro Upside Down e aí o monstro Mind Flayer tá lá em cima da escola no Upside Down. Ele tá em cima da Eleven. A parada dele então, é pessoal ali. No, mas ele tava no Upside Down. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu não tô conseguindo fazer essa ponte de... Ué, se fechou, ele tava no Upside Down. Mas, gente, mas é logo no início... Gente, logo no início que os russos estão abrindo o portal e que tem aquela primeira explosão que mata geral, escapa uma gosminha e que entra pelo ralo. É. Mas isso é na Rússia, não é? Pô, essa gosminha foi... Não, não, não. O primeiro é. O primeiro é na Rússia. Tanto que eles falam... Eles mudam pros... Você tem um ano? É, não era... Aí eles mudaram pros Estados Unidos. Ah, é? É. Ele vira pro Smirnoff e fala, você tem um ano. E aí muda, vai pra Hawkins. Então, assim, o que eu acho, o Mind Flayer, ele continuou, ele tá no Upside Down, ele não saiu de lá. É, exato. Ele conseguiu criar, tipo, um avatarzinho dele aqui. A consciência dele tá nos dois lugares, é isso. É, isso que eu não, só não entendi o que qual é a âncora dele, na realidade, depois de fechar o portal. Isso que eu não entendi, exatamente. Na segunda temporada, ele não tinha, ele tava bem merda, na verdade, né? Ele não tinha poder nenhum lá fora, não... Tanto que ele soltou os cachorros, Dona Maria. É, nessa vez foi legal que eles deixaram ele mais físico ali, né? Sim. Achei, ficou bem mais interessante. Quando eles fazem aquela parada que explode e o maluco fala que vocês têm mais um ano, aquilo eles não construíram aquilo tudo em um ano, construíram, gente. Construíram, aí claro que tá. Não. Eles são russos. Claro que construíram. Eu só. Construíram. Exato. E fizeram toda essa parada de trazer loja flagship. Não, gente, eles já estavam lá. Construíram um cinema. Eles têm um ano pra fazer abrir, mas eles já estavam lá. Não, tanto que as lojas estavam começando a falir, né? Era um negócio... Tinha inaugurado fazer... Eles já estavam lá porque o monstro saiu dali, gente. O monstro sai dali. Então o general do russo, ele sai da instalação. No começo. No começo ele sai da instalação. Sim, que mostra a bandeira da União Soviética. E aí mostra a bandeira da União Soviética. É, não, isso daí é na Rússia, assim. Essa cena primeira é na Rússia, com certeza. E aí depois eles fizeram o shopping um ano mesmo. Acho que foi isso aí. Tinha acabado de inaugurar. Pelo que deu pra entender ali, as lojas estavam começando a ficar vazias e falir e tudo mais. Ah, mas o monstro vazou lá na Rússia. Então ele entrou na mala do Rússia e foi pra lá. Mas aquele monstro que vazou na Rússia pode ser aquele Demogorgon que aparece no final, por exemplo. É, pode ser, por exemplo, é verdade. Ali eles conseguiram capturar um Demogorgon, né? Então, com certeza vazou ali também. Vazou no... Era o Will, gente, era a fumaça do Will. A fumaça do Will, ele falou, você trancou a gente aqui. É a fumaça do Will, sim. Look at what you see. Então, acho que uma coisa legal pra gente falar é do núcleo aí do Hopper com a... Joyce, né? Joyce. Ele é muito anos 80, né, cara? Com aquela camiseta do... Ali foi Magnum total, né, cara? Nossa, foi muito bom. Vocês viram o clipe que o pessoal fez com o Hopper aí, como se fosse a vinheta do Magnum? Vi. É muito bom. Puta, é muito bom, cara. É tipo a abertura do Magnum com ele. Muito bom, cara. Os três primeiros episódios, ele tava um porre, né? Tava chato pra caralho. Caralho, velho. Que boçal do caralho. E eu vivi aquilo. É. Não, é sério, é porque o negócio dos 3 centímetros lá da porta, sabe? Da porta. 8 centímetros de porta. Não podia fechar a porta. Então, mas aí eu lembro dessa cena até hoje. Eu comecei a namorar a Agatha adolescente. Ih, né? Aí, lavando roupa suja aqui no Nerd. Eu tinha 15. Não. Faz parte da vida, gente. Eu tinha 15 anos, ela tinha 14, depois. Mas eu não lembro se eu já tinha 16, ela 15, enfim. Era adolescente. Calor do Rio de Janeiro. A gente fechou a porta por causa do ar-condicionado. Durante a tarde, a gente tava vendo o vídeo. A gente tava vendo. Sei lá, Ren Stimp, qualquer coisa assim. Sei. E aí, cara, o Soremi entrou na porta como se estivesse pegando fogo lá dentro. Ele tivesse, sabe? Ele entrou na umbrada, assim. Ele, tudo bem aí, gente? Mas ele entrou com uma urgência, sabe? Que todo mundo tomou um susto. A gente não tava fazendo nada demais. E aí ele deixou a porta encostadinha, assim, tá? É, meu pai, mas ele já tava traumatizado. A filha dele tinha sido mãe aos 18. Então, a filha mais velha. Foi muito Hopper, cara. Errado não tava, né? Errado ele não tava. Eu não julgo, não. Não julgo, não. Ele entrou só preocupado. Olha, a gente realmente não tá fazendo nada demais. Mas assim, quando eu vi isso na série, foi flashback total, cara. Não, e é legal porque ele já pega uma paternidade assim com a menina com 12, sei lá, 13, 12 anos, não sei quantos anos ela tinha, uhum. Né? Ele não viveu a infância dela e tal. Então o cara é um tronco, igual diz o Tucano, né? É, mas ele tava no nível, sabe, que não é maneiro, sabe? Que era chato. E com o Joyce também, entendeu? Gente, ele tava nível década de 80. Ele tava total década de 80. Não o tinha... cara fumava dentro do restaurante, não tem ninguém reclamando. O cara fumava do lado de criança e ninguém tem reclamando. Na década de 80 era assim mesmo, gente. Não tinha delicadeza, não. Era isso aí. O cara é um policial. O cara fuma dormindo ali com a cinza no queixo, bicho. Eu acho que faz parte da persona desse tipo de personagem. E aí ele, no final, se mostra o cara honrado, o cara, né, enfim, mas é... Ele era um cara mais legal nas outras temporadas. Aí ele começa essa temporada sendo muito chato. É uma filha adolescente, Tucano. Você tem que entender, não, o cara. Não, você tem que entender. Certeza. Então, primeiro, o Tucano falar, ele se mostra um cara honrado no final. Ele nunca deixou de ser honrado. O cara, por mais que seja as atitudes dele não sejam legais, o cara sempre tava ali pra se sacrificar proteger, por tudo e por todos. Não sim, só por, pela leva, não. Por todo mundo. Em todas as temporadas, sempre que teve merda, ele foi lá, a primeira pessoa a se meter na parada pra... O cara é a ponta de lança. Pô, o cara entrava no buraco com um revólver de tambor ali, né? Com um monte de cachorro demônio, assim. Então, só que o cara tava no limite ali, entendeu? O cara tava com um problema sério de catupiry estocado. Né? Fumava demais, tomou um bolaço, tomou um bolo agressivo no restaurante. Tomou. A mulher não falava nem que sim, nem que não. É, mas é porque ela tava traumatizada que morreu o namorado dela antes. Então ela dava um não, não vai rolar. É. Não, Dave, mas peraí, né? A mulher tava superando, ela tá viúva ainda. Ela não deu o bolo nele porque ela tava indecisa se ia ou não. Ela esqueceu. Ela esqueceu porque ela ficou preocupada com a parada que tava acontecendo. Mas ele não sabe disso. Ele não sabe, mas ela não ficou nessa de chove não molha. Normal dar bolo, gente. Quem nunca? A portuguesa quer o terror. Normal, gente. Ela esqueceu coisa... A portuguesa teve um cara apaixonado por ela na adolescência e que ela deu bolo. Eu lembro desse cara. Qual deles? O cara... Tá cheio de hopper aí na história da portuguesa. Ô, gente, às vezes esqueci. Até mesmo. Eu marcava cinemas aqui, esquecia. Tá cheio de Chef Hopper nesse armário. Esquece, gente. Não tinha um WhatsApp pra confirmar naquela época. Nessa cena tem uma referência legal que ele pega a garrafa de vinho pra ir embora, né? Aí o Matt fala, não, você não pode fazer isso. Ele fala, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o xerife. O xerife do Tubarão fala a mesma coisa no filme. É uma frase igualzinha. Várias cenas iguais, né? Tipo, você não vai fazer isso porque você é um policial. Policiais têm regras. É, exato, né? Tem várias cenas. E acho muito maneiro o personagem do Hopper, porque ele acabou de fazer Hellboy, né? Ele tava enorme de forte, né, o ator. Mas ele tava gordinho. Mas o Hopper é gordo, é chubby. Continua enorme. Não, é enorme, mas de outro jeito. Como é que ele fez isso? É, foi bem feito. Eu não sei, né? Almofada, não sei como faz. Hollywood, parece... Movie Magic. Não, ele tá gordinho mesmo. Então, é o que eu tô falando, mas pro Hellboy ele malhou, ele ficou forte. Uh-huh. Ah, meu filho, mas para de malhar 2 semanas, volta tudo. Não, é o que eu tô falando. O legal é isso desse personagem, uh-huh. Que ele é gordo, sabe? O cara calça fica esquisita, né? O cara troca de roupa, bota a roupa do Magno e fica tudo apertado. Você vê que ele tá andando esquisito, cara. Sabe quando você compra a calça e a calça não fica legal? É isso. É. Tem dois cenários, dois ambientes que me deixam muito nervoso. É a casa do Hopper e a casa do Will, velho. Por que as pessoas vivem naquele tipo de bardieiro, brother? É, o Hopper tem uma vida desgraçada, né? Puta que pariu. O cara que ganha tão mal assim, xerife? Ele mora no barraco, mas ele tá morando lá pra esconder a Eleva, lembra? A parada era essa, ele foi pra esconder a Eleva. Mas então constrói uma porra de uma casa no meio da floresta. Decente, né? Dá uma casa decente pra garota. Ele vai trocar de roupa, puxa uma cortininha. Então, gente, mas ele é o bronco, ele é o tosco. E ele até tinha como a casa era melhor, mas vocês lembram que a Eleva detonou a casa na outra temporada? Não, mas me dá nervoso. Cara, no final, quando todo mundo chora que tá deixando aquela casa, eu falo, gente, fala sério. Você viu a parede engolir teu filho, sei lá. A casa era demoníaca. É verdade, aquela casa era a casa do Poltergeist, mano. Como que a mulher ficou nostálgica? É, exato. Caraca, a casa era um terror. rua, a mulher viu o Demogorgon sair da parede. É verdade, cara. Eu nunca mais entrava naquela casa. A Agatha tá aqui nervosa com crise de barata? Porra. No caso dela tem nome, é pobreza mesmo, que ela não tem dinheiro. Pô, mas a casa ela é alugada. Tava indo embora. Quando ela tava indo embora, ela devia ter dito, graças a Deus, eu me livrar desta merda. Não, ficou toda nostálgica, passando mão na parede. Falei, ah, minha amiga, pelo amor de Deus. Correu o risco de Demogorgon puxar ela de novo. Porra, agora deu mole ali. Isso aí é síndrome de Estocolmo, maluco. Passando a mão na parede pra ver se vinha de novo. Eles tinham o motivo deles, né? O jeito que ele devorava o meu filho era diferente. Turn around, look at what you see. Aí tem toda a missão de infiltração no shopping. Sim. Maneiro, né? Nos 80 total. Total. Vocês, né, chamariam de fanservice. Eu chamo só de roteiro. Não, não. O Dave não chama porque ele gostou, então. É, ele já sabe, gostou, ele não gosta. É fanservice. Aí que eu achei que ficou dark, porque o Steve apanhou mesmo. Então, né, mas é muito melhor que eles zoam ele, né? Caraca, você apanha o tempo inteiro, né? Caraca, cara. Ele. É, toda temporada ele se ferra mesmo. Ele apanhou do Billy. Ele fala assim: caraca, você ganhou uma luta. É, tem uma parte que é caraca. Foda isso. Mas é sinistro, porque ele não só apanha pra caralho, como ele é torturado, né? É torturado. Ele apanha a nível tortura, amarrado na cadeira, é, mano. É, ficou dark ali, cara. Mas é da hora, aquela hora que eles estão drogados, aí a Robin começa a falar pros russos, putz, vocês são muito idiota, cara. A gente, eu trabalho na sorveteria, eu quebrei seu código em um dia, né? Porque é tipo isso, né, gente? Foi o caso das crianças em um dia. É, não, mas é legal eles tirarem sarro do próprio roteiro, assim, é, né? Maneiro. Dizendo, pô, é, pô. E nem precisava de código, né, cara? É, não faz sentido nenhum ter um código. O cara transmitindo. O cara transmite o código pros caras que trabalham na base e que estão de uniforme militar. Pra que o código? Não faz sentido nenhum. Não, ele já tá transmitido pra Rússia, gente. Mas dentro do shopping? Não, pra galera que tá na Rússia. Não, faz sentido. Mas a galera da Rússia recebe o telegrama. Eles tinham que se encontrar. Ele fala, encontro com você quando o azul tiver com o amarelo. É. Era o relógio lá. O cara tinha que estar lá pra saber o que que é. Exato. O cara tinha que ir até o shopping. Ele já não precisava. Ele ia lá na administração. Vou aqui na administração do shopping. Sabe onde ele podia ir? Espaço ecumênico. Todo shopping tem um espaço ecumênico. Ninguém entra. Chega lá no espaço ecumênico do shopping e é a sala russa. Com bandeira, com busto de Stalin, o cacete. Caraca. Ai, ai. É muito foda, cara, o Dustin. Eu queria... Aí, Marcelo, você não tem licença do Stranger Things, não? Puta, cara, a gente já tentou, cara. Na época não rolou. Porra, tinha que fazer uma estátua do Dustin matando o torturador russo eletrocutado com aquela bastão de choque, cara. O moleque ficou muito motherfucker, cara. Ele entra na sala e... Tá! Caraca, foi muito foda, cara. Porque a garota pega, a Erika pega e ele fala, a gente não vai usar essa porra. Ela, é melhor levar. E aí ele entra na sala com a porra do negócio de choque e frita o maluco, bom, cara. Muito bom. Ah, e toda a cena deles fugindo com... Loucaços. É muito maneiro. Incrível, né? Porque você tava num momento de super tensão, a comédia veio com tudo, né? Aí entra o fanservice do De Volta ao Futuro. Que é referência. Tinha que ter, peraí, por que que é fanservice? Tinha que ter um filme no cinema. Não, eu sei. Que filme que ia botar? Não, mas por exemplo, eu vou te dizer, é engraçado no início. E não é fanservice porque tem sentido. Não, eu sei. No momento. Podia estar passando Ghostbusters. Não, porque Ghostbusters já tinha sido na temporada passada. Eu vou te falar quando é que foi. Quando eles entram pra fugir, pra se esconder dos russos e começa o filme, tá super dentro da cena. É. Ele tá usando a trilha sonora do eles De Volta ao Futuro, inclusive. Quando eles estão falando no rádio, exatamente. Mas depois que eles saem, que eles perdem os bonecos de vista e eles saem, a câmera, depois de um tempo, volta pro cinema só pra mostrar a cena final do filme e todo mundo... Uou! Não tinha mais ninguém, nenhum personagem ali. Não, mas é pra mostrar que iam sair do cinema. Aquilo, cara, foi fanservice. Entendeu? Não, mas pô, foi legal porque pegou a visão de alguém que nunca tinha visto o filme, né? Isso que é muito louco. Eles falando do filme. Não, isso sim. Isso foi legal porque ele ficou loucaço. Ele falou: caralho, cara, eu não entendi direito. A mãe tá quer apaixonada. Pegar o filho. Isso, foi ótimo. Super funcionou. Só tô falando da cena final, quando pra mostrar que o filme acabou. Sabe o que podia estar passando? Rock 4. Nossa, aí ia ser o ápice mesmo. Aí ia ser fanservice, que não ia ter piada nenhuma. É, não, mas foi ótimo. Foi ótimo, De Volta ao Futuro, que rolou muitas cenas maneiras com isso, justamente. E aí tem o negócio da Robin falar que era apaixonada pela outra menina. Você acha que, ah, eles vão virar um casalzinho e tal? Isso é uma parada maneira de tocar em assuntos atuais, mas dentro do contexto. Da época. Não, assim, é uma quebra, aqui... né? É uma quebra de expectativa fodida, assim, que você tá esperando que ela é apaixonada por ele, né? É. O roteiro deu todas as dicas que ela gostava dele, na real, e, ela não, e ele não ligava pra ela e tal, né? É, a gente assistiu todos esses filmes dos anos 80. E ela fala antes que ela era obcecada por ele, mas ela era obcecada porque ele era o concorrente dela, entendeu? Aham. Exato. É. Ele era, exatamente. Mas essa menina existe, ela, como personagem ou não? Não precisa existir, cara. Não, mas a gente já viu isso na primeira temporada, não. Não interessa. Não mostra. Não importa. Quem é a garota. Não era a magrela lá. Vamos mostrar na próxima, Dave. Na próxima vem ela. É, vamos ouvir o Jovem Nerd pra ver se conserva isso aí. Vamos mostrar a namorada da Robin. Gente, mas a menina, aquela menina, qual é o nome dela? Que é a magrela, que virou jornalista? Nancy. A Nancy. Eu acho que ela tá mais magra ainda. Ela tá muito magra, cara. Toda hora. Dá um sanduíche pra ela, tocando. Volta e meio o Azaghal falava assim, gente, alguém dá um sanduíche pra essa menina. Que ela é muito magra. Muito tipo magra. Ela podia ir na sorveteria todo dia provar 8, 6 sabores, né? Turn around, look at what you see. E o Terminator. Legal. Foi uma referência maneira. Agora, mas ele. Ah, foi um excelente fanservice, eu achei. Gostei. Para com isso, cara. Tudo é fanservice agora. A série inteira é um fanservice. É bom que o nome desse programa vai ser Stranger Things. Tudo é fanservice. É real. Ele era o matador dos. Ele era o super agente russo. É isso. Como tinha em todos os filmes. Ele é esse personagem, o super agente russo. Exato. Todo filme tinha esse super agente aí, que era o vilãozão pra enfrentar na porrada, né, no fim. Ele era um russo tão foda que ele não precisava usar o uniforme militar. Esse é o nível de fodão que ele era. Porque todo mundo usava uniforme. Não fazia sentido nenhum, mas todo mundo usava uniforme dentro da base, nos Estados Unidos. Essa temporada teve esse vilão, tinha os russos na base. Tinha esse cara que tava perseguindo o Hopper, né, e a Joyce. E tinha o Mind Flayer também, né. Então, tinham várias frentes aí pra ameaçar. Eu até fiquei um pouco... Não sei se confuso é a palavra, mas... Porque, assim, tava tendo duas histórias, né? Elas estavam amarradas entre elas, claro, né? Porque os russos queriam entrar no Upside Down e o monstro queria não voltar pro Upside Down, né? E matar a Eleven, matar os amigos dela e toda a humanidade. Mas essas duas linhas narrativas, elas não pareciam que iam se encontrar em momento nenhum. Foi muito doido isso, né? Você tinha o seu problema A e tinha o problema B e esses problemas estavam independentes. E tanto que eu achei aquela parte do russo, que eles pegam um russo que... Smirnov. Eu achei meio chato essa parte. Foi lento. Uma parada que é muito anos 80 é que o maluco da teoria da conspiração, ele fala russo, certo? Certo. Sim. E ele ficou de intérprete, certo? Isso. Aí eles vão lá pra base e eles chegam e mandam e botam uniforme. Não sei como tinha um uniforme que cabia no Hopper, mas pois tudo bem. Pô, mas seria muito maneiro se o uniforme do Hopper ficasse apertado com os botões esticados. Seria foda demais. Aí quando chega, o cara fala russo, então ele começa a falar com o russo. E o russo nem percebeu sotaque nenhum no cara, né? Uma coisa é você falar russo, pode se falar fluente. Outra coisa é você não ter sotaque nenhum, né? Não, mas ele podia ser um americano comprado. Não tem um americano comprado pelos russos. Claro que tem. Todos os russos são importados. Claro que... Não tem, naquela base não. Militar? A Joyce tava vestida de soldado lá, os caras não estavam nem aí. Você não pega um americano comprado e bota, dá uma patente pra ele. Vestido de militar não tem como, é verdade. Isso chama a suspensão de descrença, segundo o Jovem Nerd. Mas no Bastardos Inglórios não ia passar. Stranger Things 3 eleva a sua suspensão de descrença ao nível máximo e se diverte. Não é o nível máximo, é o nível anos 80 só. Anos 80, isso aí. Existem níveis maiores. Que é o máximo que tem. Não faz sentido os caras não terem armas ali pra atirar nos invasores, sabe? Anos 80 tipo... é quando o Schwarzenegger mata o cara que tá de segurança dele, que tá sequestrando ele, pula do avião num pântano e sai seco. E levanta e a água tá pela canela, tá ligado? E ele sai seco. Você não vai falar mal de comando pra matar aqui agora, né? O nível de absurdo dos anos 80 era tamanho que o Arnold tá com a filha tomando sorvete. sorvete e eles estão brincando de um provar o sorvete do outro, sendo que é o mesmo sabor. É! Exatamente. O Martelo talvez não tenha visto, né? Mas a gente tem um vídeo que chama Zona de Spoilers. E a gente Dudu Comando pra Matar? Porra, você nunca viu? Clássico. Ah, mas é muito. Esse programa, na real, é muito ruim, porque é só fanservice. E aí, finalmente, eles conseguiram levar todo mundo de volta pro shopping, né? Porque aí começa o final, a Eleven ela já tá fudida, o monstro já mordeu a perna dela, já cuspiu, já descuspiu. Então, essa parada da Eleven perder os poderes, eu acho que tem a ver com a mordida do monstro. Eu acho que tem a ver com tudo, porque a primeira ela usou o poder dela num nível absurdo. Tem que fechar o portal, é um nível absurdo também. É, o nível mais absurdo foi fechar o portal. Mas eu acho que nessa temporada ela usou muitas vezes, né? Porque ela ficou ali procurando as pessoas, o nariz sangrando, um monte de lenço cheio de sangue no chão, lembra disso aí? Pô, finalmente mostraram esse lance do lenço, porque eu ficava imaginando como é que ela fazia. Porque ela nunca tinha um lenço. E aí ela mostrou. Eu acho que é uma mistura dos dois, na real. Eu acho que é uma mistura dela usar muitos poderes, que no final, quando o monstro vai atacar eles ali, cara, ela rasga o monstro ao meio. É bizarro. Sim. Então, mas aí ele botou ali aquela parada ali, acho que foi aquilo que tirou os poderes dela. E aí, mas aí tem outra parada, que é quando o monstro ataca a pessoa, ela vira um monstro, né? Ela vai virar uma geleca. E ela não virou. Porque eles conseguiram... Eu ia ser muito foda se eles tivessem cortado a perna da Eleven, foda. Um pouco gore demais, talvez. É, demais, né? Ai, gente, vocês são muito macabros. Já foi gore suficiente ali, né? Mas, cara, ele enfiou o dedo na perna dela. É, foi louco. Aquilo foi nojento. É bizarro, porque assim, como ela não foi possuída pelo monstro, talvez o poder dela tenha impedido que isso acontecesse e ele foi no máximo, entendeu? Por causa de todo esse uso, né? Sim, pode ser. Não, mas eu acho que foi totalmente mordida. Eu acho que não. Acho que tem o fato de ela ter usado o poder demais também. Ela devia estar fraca já, de tanto usar. Ah, e aí o monstro culminou com... Ela ficava fraca, mas depois voltava. Os poderes dela não voltaram. Isso tem a ver com o monstro, com certeza. Caraca, e naquela hora do shopping... Com certeza é uma deixa pra ficar pra próxima temporada. E aquela hora do shopping que os russos vão matar eles e ela explode os russos com um carro promocional do shopping. É, muito Caraca, bom, cara. Caraca, é muito maneiro, cara. É muito cara. Bom, ela esmaga os caras, né? Ela destrói os caras, é muito gore. É, fica uma mancha de sangue, assim. Não, e aí tem a hora que eles ligam o carro pra perseguir. E aí vem o Billy e dá uma... É nessa hora, né? Que ele vem com tudo no carro do Jonathan. É foda essa hora, cara. É o Steve, né? O Steve com o Todd Father, que é a placa do carro. O Steve bate... Essa cena foi muito maneira também, porque a Nancy tava lá de fora atirando no Billy, né? E aí você fala, fudeu! E aí vem o Steve e salva o dia, cara. Muito maneiro, cara. Agora tem uma parada nessa cena que não dá pra engolir, cara. O Steve e aquela mina tinham que ter morrido. É simples assim. É. Naquela velocidade, o carro não tinha airbag, aqueles carros eram feitos pra matar. O carro não amassa, mas quem tá dentro... Porra, e o carro amassou, maluco. Era pra ele terem virado geleia e misturado no monstro ali. E o Billy tava ali só pra dar o farol alto, né? Porque a primeira... Eles fugiram do farol alto. Não, fudeu, ele tá vindo. E aí eu tava falando com a Catiuxa até, vou fazer essa referência aqui, que quando eles fogem com o carro e o Mind Flayer vai atrás, é uma referência aí que não é dos anos 80, mas é o Jurassic Park, aí que o Tucano adora, que é aquela hora que eles estão fugindo do T-Rex, assim, e o monstro indo atrás, assim. Só que daí depois acontece alguma coisa no shopping que o monstro volta, né? Não, é o Billy. O Billy vê a Eleven. O monstro tava achando que a Eleven tava dentro do carro, tava seguindo isso. O carro. E aí o Billy vê a Eleven. Ele vê o Mike e a menina levando a Eleven. A Max. Eles estavam dirigindo pra tirar o monstro de perto da Eleven. E o monstro caiu, tava correndo atrás do lado do Steve. Só que aí o Billy vê a Eleven, aí o monstro volta na hora. E cara, a Max é jogo duro ali, né? Toda hora você acha que ela vai ceder. E ela, não, pode deixar o cara preso aí, não, deixa ele aí na sauna, né? E depois aí no final, ela não fraqueja pra expor a vida dele em risco, não, né? Em nenhum momento ali. Apesar não, de sentir hora, assim, ela... É, tem uma hora que ela pergunta, né? Ah, vocês mataram ele e tal. Ela sente, mas ela não abre mão, assim, de tentar vencer o negócio. Ela sabe que tem que matar. Ela fala no antes deles saberem, né? Nessa cena da sala, antes deles saberem, ela fala que não seja você, né? Ela tá torcendo pra que o monstro não seja o Billy, que ele esteja só sendo babaca, como ele sempre foi. Sim, sim, sim, sim. É que ele tá com aquela menina lá, a filha do editor do jornal, né? É. Aliás, tem uma outra referência nessa parte aí, quando ela tá procurando essa menina, ela acha uma casa e tem uma porta, e o número que tá na porta é o mesmo número da casa da família do Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Caraca. É 1428, alguma coisa assim. Acho que eles inverteram um número, mas é praticamente o mesmo número, assim. Porra, se eles inverteram o número... Caraca, aí você tá procurando pelo referência nenhum. Maluca. Eu acho que eles inverteram o número, trocaram três... É. A casa do Freddy Krueger é 1428 e a da menina é 1438, porra. Era o vizinho do Freddy Krueger. Não é referência, você tá muito louco. Turn around, look at what you see. E a redenção do Billy, valeu? Clichê, ah, clichê, cara, morreu, redimiu, né? Morreu, redimiu. É o que o Sly fala, né? A redenção é a parada, né? Você pode ser um babaca a sua vida inteira. Se você se redime salvando crianças no final, tá tudo certo. Ah, mas tá tudo certo mesmo, gente. Eu só não aceito redenção pro Kylo Ren, cara. Pra qualquer outro, Mas vai ter. Pode esperar que vai ter. Não, pode não. Final do ano vai ter. Ninguém vai perdoar ele. Agora, a cena que eles lutam com o monstro dentro do shopping, jogando fogo de artifício e tal, é bem maneira. É maneira, bem, bonita, né? É, foda. É irada, irada. Esteticamente foda, né? Assim, sim. Além do fato de você, caralho, fudeu, a Eleven tá fudida e os moleques começam a jogar fogo de artifício no bicho, já é foda. Esteticamente ficou bem maneiro, né? Porque as curvas dramáticas dessa série foram bem maneiras em fazer essas construções de fudeu, eles vão morrer, e aí vem alguém e salva, né? Exato. Acontece isso várias vezes, e a gente não se cansa disso, né? É, e assim, não é um ex-máquina, né? Porque eles mostraram as crianças pegando os fogos, jogos ali e tal, falando, vamos usar. E aí eles usam um recurso que eles deram a dica, era, né? E tem porquê, porque era 4 de julho. É, exato. Ainda era tem um motivo de ter os fogos. Eles viram no mercado, pegaram. Puta, tem aquela cena de perseguição do Russo com o Hopper naquele brinquedo ali, naquela casa. Na casa de espelhos, bem maneiro. É, dos espelhos, puta, legal pra caramba. Ah, é que o Hopper pega a arma e dá um monte de pá, pá, pá, pá, onde tira a queima-roupa, achei muito foda. Ah, bem anos 80 aí. Pô, mas nessas horas, por que não mirou na cabeça? Essa, né? Pois é. Aquela cena dos espelhos lembrou do filme do Bruce Lee. O cara não quer estragar o velório? Não, não é isso, gente. Não quer gente, estragar o velório. Ópera policial, isso é treinamento básico de tiro. De, porra, de, mas o, aí não tem como. É, o tronco é a área mais fácil de acertar. Pô, mas ele tava com um Terminator, o cara. Não, não, tudo bem, mas só que depois que o cara tá caído, dá um headshot pra se... garantir, né? Porra, vai executar o cara? É, não é isso. Mais um motivo, o cara é policial treinado, cara. Não é assim. Pô, então... mas ele sabia que o maluco tinha um colete, vai. Sabia. Não, não dá pra saber. Pô, dá pra saber. Se bem que nos anos 80 dava, né? Todo mundo usava colete. Claro que ele tinha. Pô, o cara tinha silenciador e colete, né? Óbvio, né? E luva de sem dedo, né? Que é a luva de luva sem dedo. E aí você tem a luta final do Hopper com o Terminator. É, naquela máquina que eles usavam o ácido, né? Aquele ácido era pra, acho que, abrir o buraco ali, né? Eu não sei, cara. Não, eles botavam na máquina. Então, mas exato. Era aquilo que dava o... Era a tecnologia dos anos 80. Entendeu? É, a tecnologia dos anos 80. Serve pra várias coisas. Você pode abrir o Upside Down, fazer tartarugas mutantes adolescentes e ninja. Isso, era o Uzi. Era o Uzi, aquela porra. E aí ele fica, ele estraga a máquina matando o Russo. E assim, eu achei... Sabe o que eu achei o problema? Tem umas cenas que o cara é muito parecido com o Arnold Schwarzenegger. É, cara. Total. É. O prefeito fala, ele é a porra do Arnold Schwarzenegger. E aí a máquina estraga e fica fazendo aquela roleta de raio, né? Jogo de videogame, né? Sabe? Ele podia ter tentado pular, vai. Não, ele podia, sabe o que fazer? Dado a volta. Tá, dá volta. Manda que volta. Ele passa por debaixo do raio que tá abrindo lá a parede e passa do outro lado que tava de boas. Do outro lado também tava saindo raio, tava girando. Então, mas o raio ele passa do que nem hélice, certo? Tá, vão, vão, vão, vão. Em videogame você tem que só esperar vão, não, vão. Não, não tava que nem hélice, entendeu? Tava em tudo quanto é lugar. Não, é uma hélice, é uma hélice. Tanto que o Dustin, no começo, lá quando eles estão invadindo a base russa, ele e a Erika estão discutindo e o Dustin tá lá desligando o ventilador pra passar. É, não, não dá pra ele passar, gente. É isso não aí. Dava passar. Ah, eu acho que... Peraí, mas assim, se você... Olha só, eu quero fazer um exercício de imaginação aqui. Vocês estão pra morrer, certo? Vocês mataram o Exterminador do Futuro, tá na base russa, Upside Down nas suas costas, máquina de choque maligna na sua frente fazendo vão. Vocês iam ficar com cara de abestalhado esperando? Ou vocês iam... Ah, eu vou tentar pular, se der errado você destrói a máquina. Mas é isso que ele fez no fim das contas, né? Imagina tipo, o tamanho do Hopper. Ele, mesmo que ele fosse no exato momento, uma parte dele ia ficar, tá ligado? Ele é muito grande. Talvez se fosse uma cena um pouco absurda demais, a gente vê o Hopper ser destruído pelo raio. Caraca! Um segundo antes dela... E aí a mulher vê ele com o cara ser obliterado pela máquina e ela vai e destrói a máquina. Tem todo motivo pra ele ficar ali e não tentar pular. Ele quis dar a força pra Winona. Isso, ele falou assim, isso, vira essa chave aí, amiga. Agora, que não porra desiste. De máquina, esses russos também, eu vou te falar. Por que, que eles não fazem um botão pra simplesmente desligar a máquina? Não tem um botão de emergência, tipo, e fudeu, vamos desligar a máquina? Não, fudeu, vamos explodir a máquina? Tem, mas foi isso que destruiu o Chernobyl, caralho. É isso que eu ia falar. Exatamente. Tá explicado. Agora, tinha aqueles caras, vocês repararam que essa hora saíram, acho que uns três caras com uma roupa toda estilo Chernobyl mesmo. Eles saíram de uma porta só pra levar o raio e morrer. Só pra desaparecer. Só pra desaparecer, nessa cena final aí mesmo. Tipo, nada a ver, cara. Escolha errada foda, né, cara? Eles tinham que desintegrar alguém, não podia ser o Hopper, aí falar, bota esses caras aí, vamos pôr eles pra entrar aí, pra eles desintegrarem. Na minha concepção é, o Hopper foi desintegrado. Pois é, seria o óbvio, né? No final... Todo mundo foi desintegrado. Amigo, o Hopper virou Dr. Manhattan. É isso. Ele vai reorganizar, vai aparecer o Hopper. Então, no final, no easter egg, aparece lá, eles dando, né, eles vão dar uma comida pra um Demogorgon, e aí o cara fala, not the American. Not the American, né? É. Não é possível, cara. Não é possível que ele não tenha morrido. É isso, não morreu. Mas não faz sentido nenhum. Ele foi pro Upside Down. Não, como ele foi pro Upside Down? Se a porta não abriu, não faz sentido. Se ele foi pro Upside Down, como é que eles pegaram ele? Cara, você... Tu tá de brincadeira que tu tá falando que isso não faz sentido. Começou a mentirada. Dentro dessa brincadeira lúdica e imaginativa que nós estamos fazendo, a gente tem que ter umas regras, entendeu? Mas não é não, o cara pode inventar qualquer exceção pra regra. Mas é que é muito zoado. Se você tivesse, ó... É tipo Brasil, regras, não regras. Sabe aquele negócio de você tá muito perto da antena do celular, seu celular não funciona? Então, quando você tá muito perto da explosão eletromagnética do Upside Down, você vai pro Upside Down, quem tá mais longe vira... Mas eles mostraram três malucos que tava a um metro de diferença e os três malucos foram... Ah, cara, eu acho isso, zoado. Cara, o cara é o roteirista. Eu também acho zoado. Ele tinha que ter morrido. Ah, porque aí, de novo, ninguém morre no final. Eu sei. Então toda essa cena, o Hopper olhando com o olhinho molhadinho assim, gatinho de bota olhando pra Joyce com aquela cara de salve minha filha e eu vou te dar bolo agora e vai estar tudo bem. Isso tudo não tem valor nenhum. Eu concordo. Porque ninguém morre mesmo. Mas Stranger Things não é esse tipo de série. Já deixou claro. Ele é o tipo de série de personagem. Ele pode ser, é só não trazer o Hopper de volta. Mas vai trazer. Foi corajoso pra cacete matar o cara ali, eu achei. E rolou aquela cena que eu achei animal da carta. É, exato, cara. Cara, ele não tinha lido a carta. Aí a Joyce acha a carta e dá pra menina, ou a menina acha a carta Eleven. E aí ela lê a carta, que é a voz dele. E assim, é muito emocionante, cara. É um fechamento, podia acabar a série, inclusive. Não precisava nem ter próxima temporada, sabe? Isso. É, mas se ele voltar, isso tudo a gente joga na chuva. Então, e aí é isso, cara. Puta, um final perfeito, bem amarrado com o negócio da carta que eles lançaram no começo da temporada. É, o roteiro foi muito bem amarradinho, é. É, fechou bonito, aí fechou com a musiquinha lá do David Bowie, né? Do Heroes. Que inclusive é a mesma música que toca quando a gente acha que o Will morreu na primeira temporada. É a mesma versão do Peter Gabriel, que toca depois que ela termina de ler a carta. Ou seja, o Will não morreu lá e o Hopper não vai morrer aqui também. Não dá pra entender porque que os caras fazem isso, cara. Zoado, eu acho errado. Estragaram um puta de um final. Puta final, exato. Eu concordo plenamente com você. É verdade. Fica aqui. Quando o Hopper aparecer na próxima temporada, que vai ter pra uma audiência monstra, a audiência foi tão grande que a Netflix divulgou a audiência. Coisa que ela não faz. Aí eles divulgaram? Divulgaram várias vezes. Divulgaram que no primeiro final de semana foram 40 milhões. Que 19 milhões assistiram a série em menos de 24 horas. Soltaram um monte de número. Quando tiver a próxima temporada e o Hopper aparecer, toda essa parte dele se sacrificando, cartinha, vai pro lixo. Tudo joga no lixo. Acabou. Não vale nada. É, lágrima na chuva. Então, é isso. A minha pergunta pergunta que eu queria fazer desde o começo era: Stranger Things sobrevive a uma quarta temporada? Não sei se sobrevive, mas vai ter com certeza. Com certeza vai ter. A gente sabe que vai ter, mas provavelmente a gente vai falar mais mal do que falou da segunda temporada. Não sei. Você acha? Ah, não tem como saber. A gente achou que não ia ter pra onde ir e a terceira entregou uma ótima temporada, né? Verdade. Ó, eu acho que uma quarta temporada pra mim ideal, fazendo esse exercício aqui, todos nós podemos fazer, deixa o Hopper morto. Deixa. Se ele morreu ou não, não tem problema. Mas quem é o The American? Ah, ninguém precisa saber. Pode ser o cara da conspiração, pode ser o prefeito, pode ser o prefeito. Pode ser o prefeito, pode ser qualquer um. Pode ser o maluco lá, o cara da teoria da conspiração. É, da teoria da conspiração. Pode ser o Matt Modine, pode ser qualquer um. Isso ia ser legal. É o Matt Modine. Isso ia ser legal, os caras lançarem esse easter egg achando, pra todo mundo achar que era o Hopper e não sei. E traz outro cara. Isso seria maneiro. Isso seria maneiro. Agora, pra mim, a quarta temporada funcionar, ela tem que dar um time jump de uns 5 a 10 anos. É, mas aí não dá pra usar os moleques. Claro que dá, eles já estão enormes, já estão mais velhos. Mas não dá pra ser 10 anos, não dá pra ser... Claro que dá, cara. Mas 10 anos? Ele vai ter 22 anos? Baixa aí o Face App. Você deixa ele escrever o que você quiser. Não, gente, não vai pular, mas 5 anos dá pra pular. Mas os caras vão abrir o portal de novo, sério? Não dá, é, não mais, dá, né, não dá. É, portal já não, não... E aí, se for só contra os russos, Stranger Things também não é legal, né? O nome já é pra parada de terror. É, eu não sei que história contaria, entendeu? Esse é o trabalho deles, eu não tô ganhando de milhões pra contar essa história. Mas eu acho que tem que deixar o Hopper morto e eles têm que pular pros anos 90. Eu sei que anos 80 vende, tem muita referência, mas os anos 90 também tem. E é legal porque vai dar uma mexida no visual da série, entendeu? Porque os anos 90 é muito maluco também, sabe? Porra. A música era louca, as roupas eram mais loucas ainda. É, né? A década de 90 é uma transição, né? Entre a loucura do 80 tentando ser um millennial, né? Então eu acho que a quarta temporada, eu não sei se vai ser, mas eu gostaria que fosse, sim, minha expectativa, sabe? O Dave quer ver os moleques, o Mike dirigindo o carro, fumando. Eles já foram separados, isso é legal. É, ainda tem isso, cara. Como é que você vai fazer uma próxima temporada se cada um foi pra um canto? Eles já foram então, separados. Então não vai ser ano que vem, tem no mínimo 2 anos de espera aí. Mas tudo bem, melhor até. Eles deram a deixa, eles falaram, no Natal a gente volta, aí vai ser no Natal, ser igual foi o Natal. Ah, Júlia agora. Próximo ano Natal. Já teve Halloween, 4 de julho, vai ter Natal. Esqueceram de mim. Aí os caras fazem um monte de referência, esqueceram de mim e é isso aí. E Duro de Matar também, Duro de Matar. É, exatamente. É, Duro de Matar. Ah, dos anos 80 funcionava assim, ó. As pessoas juravam que iam ser amigas pra sempre e depois nunca mais falavam. Era assim. Você ia pro outro canto e as pessoas não tinha como manter contato. Mandando carta. Olha eu aqui em Santos. 1h da manhã, tô gravando o teu podcast, rapaz. Mas aí é amizade antiga, aí é diferente. Da década de 80. É amizade antiga. Década de 80, isso aí. Mas aí é diferente. Já que não. A gente não tem superpoder. Agora, se o Hopper voltar, vai ser fanservice ou não? Vai ser zoado. Vai ser zoado, vai ser. Vai estragar. Vai ser pior do que fanservice, vai ser zoado. Aí é fanservice, então. Oh, gente, mas quem na década de 80 usava aquele cabelo cuia igual daquele moleque, cara? Ai, não sei, cara. Coitado. Eu não conheci ninguém que usava aquele cabelo cuia do Mike. Não, eu usava o cabelo cuia. Pô, você tinha cabelo cuia horroroso, gente? Ah, sim, quando eu era criança, sim. Caraca, gente, coitado desse moleque ter que usar esse cabelo. Mas aqui, pra fazer essa série. Ali na idade que ele tá, ele já tinha o poder de escolha. Isso que é a parada. Eu não tinha quando eu era criança. A mãe botava um pinico na tua cabeça e cortava teu cabelo. É isso aí. Não, mas ele já tava namorando, ele não precisava se cuidar. Que horror. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.